atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Tudo tem que ser por DLC, vai já! Tá tudo no CD, faço isso, que é só pra te foder, eu sou a Capcom! Hoje nós vamos falar dessa piranha que odiamos amar e amamos odiar. Eu gosto de jogos e diversão. História da Capcom. Nosso primeiro dossiê Capcom, né? O primeiro dossiê Capcom, né? É o primeiro dossiê o primeiro em uma série. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilatos. Eu até estou nesse podcast, mas para que eu fale, você tem que me ativar pro DLC. O Daigo! Porra, qual que era aquele código do Street Fighter 2 pra poder jogar com o mesmo personagem? Cima, baixo, trás, quadrado, triângulo, sete, tacho. Ô, oh, obrigado, não, cara. Isso é sério? Não, não é isso não, isso é o foro da Konami, sacaneando. Eu gosto muito da Capcom porque ela tem a trombone que controla bonequinhos de Lego, cara. Isso é o máximo. Melhor personagem. Imobil. E o Comandante Cobra! O crítico. Aquele desenho. Na Zona Sul Carioca, com o poder do ódio, o Comandante Cobra. Porra, ódio já? É, pô, aquele desenho do crítico carequinha. E é isso aí. Nessa semana nós vamos nos unir para poder lembrar e estudar a história inteira da grande empresa que é tão amada e ao mesmo tempo odiada por todos nós. Vamos ver quais são os grandes marcos que ela fez na história do mundo dos jovens e diversão e descobrir se ela está vivendo em nossos corações com muito amor ou com muito ódio. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Que bom! Leva aí! É tipo Argentina, né, cara? Todo mundo ama odiar e odeia amar. Né? Mas é. Acabou meu mingau. Tá me ouvindo direito ou não? Tô. Ah, foda-se que ainda gravando sobre essa merda, né? Tô te ouvindo na moral. Você tá me ouvindo na moral? Eu tô te ouvindo, porra, na moral. Inclusive o amendoim aí que você comeu agora, eu ouvi também. É, eu ouvi, inclusive, Stacks. Exatamente. Eu ouvi o barulho do Stacks, você colocar na mão dentro do pote. Cara, eu sou muito bom de audição, assim. Se fosse uma Pringles, eu ia saber que era uma Pringles, mas é Stacks. Porque o barulho que fez. É melhor que Pringles, olha. É melhor que Pringles. E eu vim do futuro pra dizer que se você não quiser ouvir essa leitura de e-mails, você pode saltar 30 minutos a partir de agora. Beijo, otário. Mas, Ninja Inimigo, que momento é esse do nosso podcast? Peraí que eu tô tirando a batata da dente aqui. Do cu, né? Não, do cu é o cacete. Esse é o quadro mais irado do podcast da podosfera brasileira, a leitura de e-mails do baixofrentesoco.com. Não, cara, não usa esse termo podosfera, cara, isso é tão... Tá, da rede mundial de computadores. Aí sim. Que contém podcast. E aí, agora sim. Esse é o quadro fantástico que tem a participação dos nossos ouvintes, que chegam até nós por eugostodejogos@baixofrentesoco.com, esse é nosso e-mail. Você também pode comentar os nossos episódios e afins lá no baixofrentesoco.com. Nós temos o nosso Facebook, que é facebook.com/baixofrentesoco. Temos o Twitter, estamos tentando reavivê-lo, né, nesses últimos dias. twitter.com/baixofrentesoco. E agora temos uma novidade, em uma rede que não é rede, enfim, não sei o que é essa porra, o Steam, um dos nossos ouvintes. Quem foi? Eu esqueci, cara. Eu tô muito... Foi o Cavaleiro Kong. O Cavaleiro Kong criou um grupo chamado Baixo Frente Soco lá no Steam. Eu já estou nele, eu estou aguardando ser colocado como administrador, eu quero banir alguém. Você pode procurar procurar lá na comunidade do Steam, baixo frente soco, eu não sei se tá separado ou junto. Enfim, não, procura lá, só tem duas possibilidades. Ou tá baixo, espaço, frente, espaço, soco, ou tá tudo junto. Procura lá, entra na, no grupo. A última vez que eu vi tinha 50 e brau pessoas. É, eu sou uma delas, o Ninja Inimigo também. Vem você também, vem e jogar um. Eu não vou falar Dotinha porque eu não sei, mas vem jogar um Left 4 Dead com a gente um dia desses aí. Quem com sabe, certeza. Né? Com certeza. Num live stream da galera. Do bonde do mal, né? O bonde from hell do baixo frente soco, muita putaria, muito sapinho, cachorro. E tá sendo, né, amigo? Bonde sinistro, velho. Então, Ninja Inimigo, pro Obséquio, vou pedir pra que você leia o primeiro e-mail que vem do primo do nosso nadador famoso aí. Marcelo Cielo, e ele não tem nickname CS, estou errado? Você está aparentemente correto. A menos que o nome dele não seja Marcelo, seja, sei lá, Rômulo, e ele bota Marcelo porque, enfim, ele gosta do nome. Então, beleza. Ele vai ser o, deixa eu pensar aqui, Capitão Pinguim, moleque. Bom nome. Capitão Pinguim, Cielo, água, pinguim, água, pinguim de exatamente. Bom nome. Não, é porque eu olhei o pinguim de pelúcia que eu tenho aqui. Entendi. Foda, pelo seu pinguim, é. Só que o nome do meu pinguim é Capitão Bolotinha. Então, ele vai ser o Capitão Pinguim. Ele é gordinho, velho. Ele é gordinho. Olá! Recentemente, na faculdade, estou desenvolvendo uma revista que tem a ver com videogames. Comecei, gente, no meu e-mail, não? Acho que não. É, então. Eu não sei. Eu não tava na última, eu confesso que eu não ouvi. Mas aí as pessoas podem ter a oportunidade de ouvi-lo agora numa voz masculina, já que na última leitura de e-mail tinha mulher. Ai, que nojo. Exatamente. Cara. Não, mas, pô, a Debs me imitou na última. Imitou melhor que você, inclusive. Ela falou, tipo, caraca, olha só, recentemente, na faculdade. Tipo, melhor. Você não sabe me imitar, ela imitando você, cara. Eu não sei me imitar, é verdade. Bem, recentemente na faculdade estou desenvolvendo uma revista que tem a ver com videogames. Comecei a levantar uma série de informações para o briefing e como direcionar o projeto. Por tabela, conheci uma caralhada de podcasts de videogames. Aí, eu tenho certeza que elas leram esse já, mas foda-se, já ouviram de novo. Eu só ouvi o final do download em o atual Dash. E posso dizer, dois pontos, vocês estão de parabéns. De todos esses que tenho ouvido frequentemente na minha última semana, vocês foram aqueles que conseguiram me motivar e inspirar de algum modo pela forma como falam dos jogos. Fiz-me desligar o botão de pesquisador e acionou o de ouvinte que ri junto das piadas bestas. Enfim, passei mais pra dizer, oi, eu sou o Goku, digo. Oi, sou um novo fã, ótimo cast. Abraço. Ela mandou abraço. Então, se o Capitão Pinguim já tinha sido lido semana passada, parabéns. Você foi o primeiro remake do Baixo Frente Soco. Saiu... Ganhou um nick novo aí também. É, ganhou dois nick novo. Agora. É, Total Recall 2012. É, a seguir, aqui o e-mail do Loboman, nosso Lobo Manolo, que diz, olá, bando de bardos virtuais, funkeiros malditos. É, o funkeiros malditos pegou, né, cara? Parabéns ao Pyron, cara. Parabéns. Parabéns. Um dia eu vou chamar o Pyron pra ler os e-mails aqui com a gente. Só porque ele foi o criador dessa. É, aqui é o Loboman, nome de CS é o caralho, esse é meu apelídio, concedido pelo Inimigo, que é você, né, que tá. Chegou no Twitter ali pra mim e falou, pô, me batiza aí. Eu falei, Lobo Man. É, muito difícil, né? Ah, Lobo Borges. É, recentemente, por conta do trabalho, estou ouvindo todos os volumes do podcast e tenho me divertido muito. Os primeiros são muito massa, 111. Será que o shift dele tá quebrado? depois de ouvir inúmeras vezes o Ilapso falar de Final Fantasy Tactics, não pude deixar de enviar um e-mail pra dizer que compartilho da mesma opinião que ele. Final Fantasy Tactics... Olha lá, vai comer o Ilapso, pô. Mais um. Vai me comer. Tá, entra na fila, né, parceiro? Entra na fila, né? Tactics é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Tudo no jogo é muito foda. Das sequências até a mecânica, tudo, 111. O shift dele tá quebrado, cara. Me lembro do dia em que descobri uma classe, não lembro o nome, mas ela dava a habilidade de convidar personagens aleatórios das batalhas pro grupo. É o Mediator. É, eu estava na média de nível 45 com as personagens. Caraca, o cara coloca personagens no feminino, como tem que ser. O maluco é letrado mesmo. O fato é que do nada aparece um chocobo de nível 80. Maluco, ó. Eu pirei na hora e disse, vou matar esse filho da puta. Mas aí tive uma ideia genial, vou trazer esse puto pro meu grupo. A habilidade funcionou. Véi, depois que eu coloquei esse chocobo no grupo, pra entrar nos combates aleatórios, só vinha monstro com base no nível dele. É exatamente isso que acontece, o Loboman. Quando você tem um personagem de determinado nível, ele determina o nível dos inimigos nas batalhas aleatórias. Olha só, um determinado nível determina o level determinado. Determina, né? É determinístico. É determinístico. Subi de nível rapidinho, fui um moleque feliz. Olha só. Outra cagada minha foi com Pokémon Gold, que peguei emprestado com um amigo. Me lembro de enfrentar um maluco que só tinha dragões. E era o Fritz, cara. Será que era o Fritz? Era o Fritz, cara. Caraca, deve ter sido o Fritz. Cadê o Fritz? Deixa eu ver se ele tá lá no Skype aqui. Não, não tá. Puta que pariu. Caraca, cara. O negócio é que a batalha foi dura. E no final ele ficou com o Dragonite e eu com a porra de um Togepi. A batalha foi dura e ele terminou com a porra do Togepi na mão. É isso mesmo. É, bicho, a luta foi difícil. Gastei tudo que era poção pra segurar aquela porra de ovo. Que isso, cara? Tá se complicando, cara. Pra segurar aquela porra de ovo com braços. Beleza. Cara, o que o ovo tem não é braço não, cara. Fica ligado. É, no final só me restava um ataque confusão do Togepi. Pensei, me fodi. decidi, vou desligar essa merda e devolver essa porra de jogo. Mas me lembrei da persistência de Ash em tentar matar seus pokémons durante a batalha e decidi continuar. Foi um ataque de confusão atrás dos outros. O Dragonite se atacava, eu resistia me borrando todo, até eu venci 111. Caralho, eu venci o Dragonite usando um Togepi e só com confusão 111. Depois dessa dura batalha, comecei a acreditar no coração dos pokémons. Devolvi o Game Boy Advance na outra semana. 2 pontos, D maiúsculo. E aí, ele passa pro outro assunto, que foi o podcast da semana passada do Dotinha, né? Nele, o Ninja Inimigo falou da criação de personagens em jogos e disse que a criação é baseada em uma lógica tão grande quanto: estagiário, joga esses papéis aqui pra cima e escolhe o que cai do lado esquerdo do terceiro quadrado do chão na sala de 3 metros quadrados. Bom, exatamente, exatamente. Mas é assim mesmo. O caso é que eu tenho um professor no curso de design e o maluco tem um baralho com cartinhas pra criar qualquer artefato que ele quiser, 111. Maluco, tem bichos, objetos, sentimentos, cliente. Tá, cliente? Como assim? Tudo. Não fica sem emprego nunca esse cara, né? Ele já usou esse baralho algumas vezes nas aulas. Sabe o que é pior? Essa porra funciona 111. Pra completar, ele deixa as cartas repousando em cima da mesa da empresa e fica lá só na pose like a boss. Acho que ele fica esperando alguém chegar e dizer alguma frase ridícula de Yu-Gi-Oh! Eu desafio você, 111, e aí o tempo e espaço da sala muda pra um turbilhão. Um abraço. Como é que era? Como é que era a frase clássica de Yu-Gi-Oh? Eu não lembro. Eu lembro do... desses cartões, eu lembro só do Digimon. Tipo... Digievolução de DNA! É hora do duelo. É hora do duelo! Um abraço, continue com o Reticência aí. Se puder, vocês são fodas, falou 111. Lobo Man, que ele fez algo incrível, né, cara? Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu lá com 10, 11, 12 anos, 13 anos, lia Dragão Brasil, via lá escrito Marcelo Cassaro, e hoje em dia eu sei que o cara já ouviu minha voz por aí na internet. Graças ao Lobo Man. Lobo Man, que desenha lá pra editora Jambô, né? Então ele tem contato com essa galera aí muito famosa. Agradecimentos ao Lobo Man pelo e-mail. Cara, não foi nerfado, porque eu fiquei com preguiça e porque o e-mail era bom. Então, falou 111 pra você também, cara. É isso aí. E partindo agora pro próximo e-mail, temos um que tem nickname sério, chamado Devil Boy, chamado Denis Alves de Souza, Rio de Janeiro, RJ. Ele é Denis com E, né? Denis. Maneiro. Denis. Diferente. Ele é tipo Denis ou Pimentenha. Não, ele é quase futebol, com nome assim. Graças ao programa, dei uma outra oportunidade para LoL. Acabei mudando de opinião sobre o jogo, mas mesmo assim, ele é lento comparado ao Dota. E os atributos fazem falta no jogo, sem contar os orbs e effects. Depois do programa, fiquei muito ansioso para o Dota 2, já que deve pegar bastante características do primeiro e melhorar. Cara, Dota 2 é Dota 1, com gráficos de 2012. Só que não, porque é Source Engine. Então é tipo, sei lá, gráficos de 2007. Mas é bom, é bom. De resto, deixa um desenho do Camelo, arqueiro obscuro. E agora estou com dúvida se eu vi ele no Eu Gosto de Jogos. Sim, foi o Mestre Splinter que profanou esta criatura mítica e épica do Camelo arqueiro bolado do mal. O desenho que o Devil Boy mandou pra gente tá lá, como todos os outros que mandam pra gente, estão lá na página do Facebook. Na vagina. facebook.com/baixofrenquesoco, tem o álbum lá. Se você não tem Facebook, olha que mágico, digita esse endereço, facebook.com/baixofrenquesoco, e dá enter. Você vai ver que você vai conseguir ver tudo, não é nada bloqueado. O Mark Zuckerberg não é idiota, ele quer que todo mundo acesse o conteúdo do site dele, quer que o site dele seja seu portal de entrada na internet. Então, Exatamente. Você pode acompanhar. Agora que você já acompanhou, se cadastra no Facebook, aperta o botão like que tem lá, curtir, sei lá. É legal isso, é maneiro quando vocês fazem isso, a gente curte quando o pessoal curte. Porque se eu curto o Baixo Frente Soco, eu curto o Baixo Frente Soco. Pois é, né, cara? E o curtir o Baixo Frente Soco é uma curtida que gera uma curtição, e a sua curtição é curtida por nós, porque Exatamente. Sempre curta. Passa seguindo em frente aqui, temos o e-mail do tio João, o arroz, né? Exatamente. Poderia estar em grande responsabilidade, já dizia o tio Ben, grande rival do tio João. Grande rival do tio João, né? Excelente arroz também. Ele manda aqui bem estilo brasileiro no MMO, né? Fala aí, seus lixos, que gostam de fidar e acabar com a diversão de quem tá jogando Dotinha. Aqui é o tio João, e me perdoem pelo Wall of Text. Não, está perdoado. Próximo e-mail! Caraca, tá muito grande. Então, cara, ele vai tomar um speed reading aqui. Não poderia ter um time melhor, visto que na semana que vocês lançaram o cast, rolou o The International da Valve. E diga-se de passagem, foi fora pra caralho. Ninja Inimigo, o que é o The International da Valve? Eu não sei se ele tá falando que foi fora pra caralho nosso podcast ou The International da Valve, mas as duas coisas. É um grande torneio de Dotinha que rolou live stream, nego vendo, nego torcendo lá pras paradas do navio. Tem um time lá que é cheio de popularidade, perde pra caralho e vai. É tipo, sei lá, o Japão na Copa do Mundo, né? Tipo o Japão. Geral torce Japão, porque o Japão nunca leva. Então, sou um grande adorador de Dota. Me diverti um pouco com o ROM e agora... Cara, ninguém joga essa merda de ROM, né, cara? Eu sou meio claro, joguei um pouco. Só o Granville joga essa porra. O Granville e a galera lá, o Alex, o Diego. E agora, depois de jogar com os amigos, eu gosto de LOL. Quando eu joguei sozinho, eu hateei hard. LOL. Tive meu primeiro... Cara, vai jogar um jogo desse sozinho, é óbvio que você vai, né, se confrontar com ódio, né? Não é... Mas pros brasileiros, né? Vai postar seu lixo, kkkkkbr. BR lixo, kkk. LOL. Tive meu primeiro contato com o Dota quando tava no primeiro ano, oitava série. Dota, não. Dota é velho, tá? Entendi. Quando eu e mais dois amigos mandamos um foda-se na feira de ciências, quem nunca? E no horário depois do almoço, rushamos na LAN pra jogar Ragnarok. Mas chegando lá, o pai do Ninja Inimigo... Não, sacanagem. Um parceiro meu que trabalhava na LAN mostrou o Dota All Stars pra nós e esquecemos foda de qualquer outro jogo. jogo que poderíamos querer jogar na LAN. Depois fiquei um tempo sem jogar e só voltei no terceiro ano com os amigos, péssimo ano, pra viciar de novo em Dota. É, vestibular, foda-se, né? Exato. De todos os MOBAs, pra mim, Dota é imbatível. Depois vem o LoL e, por último, o ROM. Joguei ROM na época do beta, que era totalmente cópia de Dota, com uma skill ou outra diferente. Então, realmente, traiu pela beleza. Mas nem matchmaking acho que tinha ainda naquela época do beta. Depois, tentei jogar de novo, quando ficou free, e não deu mais. Já o LoL, eu achei um cocô gigante a primeira vez que eu joguei, pois achei um Dota piorado. Um Dota pra noob doido. Mas o meu erro foi não jogar com os amigos. Deve ter um mês que eu jogo LoL me amarrando muito com a galera. E reconheço que tinha umas paradas que me incomodavam, tipo, não ter deny. Deny, a gente explicou que é deny. Eles explicaram, né? É porque eu esqueci. Mas foda-se. Foda-se. Se você não sabe o que é deny, escute o episódio de 32 do Jogos de Jogos. Eu não ouvi, por isso que eu não sei. Não, não que eu não estivesse na gravação, mas enfim. Mas aí é uma característica do LoL, e agora tô de boas. LoL é mais user-friendly de todos, pois dificilmente tem punição quando você toma uma ação errada durante o jogo. A maioria dos bonecos... Bonecos! Palmas pra ele que usou o termo certo. Exatamente. Pode spamar skill em relação ao Dota já no level 1, que você não perde muita mana. Isso dá margem pro macaco que erra no se fuder e ficar sem recurso na lane. Obviamente o João tá exagerando demais, vocês mas... Vocês explicaram esse conceito de lane? Não vem ao caso, né, cara? A gente não fez um cast sobre as regras do jogo, a gente só explicou que é um pique-bandeira. Lane é a linha do pique-bandeira, é o caminho. É porque eu não entendo essa porra. Eu sei que tem três lanes, mas enfim. E tem um boneco que nem mana tem at all e a skill só tem o cooldown. Até parece roubado, mas não é porque tá bem balanceado isso, mas a princípio você ter um boneco que tem uma variável a menos pra usar skill parece escroto. Você morre e não perde gold e também tem meio que uma padronização de itens se o seu boneco é AP ou AD. Cara, já não tem por nenhum. Pode até variar, mas tipo, 70% da sua build, se você for AD com o boneco X, será igual aos bonecos Y, e Z também AD, já o Dota é mais inteligente em relação a esse uso de itens em cada boneco. Beleza. AD é o boneco que bate, AP é o boneco que dá Hadouken. Ah, entendi. Projétil e... Não. Dá Hadouken. Então, dá Hadouken. Magia. Hadouken é projétil, caralho. É projétil. Hadouken é magia. Cala a boca. Todo mundo sabe que o Ryu é mago, porra. O Ryu é mago, do Japão. Agora o lance de ter Recall e Summoner Spells, eu já acho irado. No final, considero Dota e LoL jogos diferentes e com público diferente. Quem joga Dota tem mais facilidade no LoL. Agora, quem joga LoL provavelmente vai se fuder muito grande de verde e amarelo no Dota. Agora, vamos explicar rapidamente sobre o último e-mail, Ocarina of the Time. Falei hard, pois estava... Cara, foi maneiro. Eu gostei de... Não, é que ele quis dizer que é the game. É the... É tipo, é Ocarina of the fucking time, moleque. É igual um garoto aí que é filho de um professor, de um amigo meu, que fala Os Vingadores The Avengers. Esse lugar mágico. Pô, muito maneiro. Não, isso é muito clássico o nome de filme no cinema, né? Isso. The Avengers, Os Vingadores. Ah, o contrário, né? Os Vingadores The Avengers. E aí, enfim. É, falei hard, pois estava no trabalho digitando o e-mail e o meu coordenador estava perto. E eu nunca arrosei a Debs, não, pô. Conheci ela através do namorado dela mesmo. Arrosou o namorado dela, né? Parbolizado, tipo. E eu também tenho namorada, seus putos. Abraço! Exclamação, dois pontos, fecha parênteses, fecha parênteses. Obrigado a Debs e aos amigos dela, né, cara? Porque a gente recebe muito e-mail dessa galera. É verdade, com certeza. É, a gente, só a gente fina. É. Partindo aqui pro próximo e-mail, antes que nossa leitura de e-mails tenha 72 minutos, e seja um DLC nesse podcast, nós não queremos. Opa, isso. Mas como assim? É, vamos partir para o cara é Cuxo de Recife, 24 anos, game designer, e aquela babaquice toda que vocês precisam pra estatística pra vender o blog. Só que a gente nunca faz levantamento dessas porras, né, Lápis? Caralho, a gente tá dando muito mole. Não sei. Olá, galera do Baixo Frente Soco. Estou mandando este e-mail para explicar a razão de não conseguir conter as risadas no último cast sobre MOBAs. Pois bem, sempre curti os jogos de RTS, pois me amarro naquele esquema de ficar construindo casinha, coletando recursos para montar um exército bolado e ser estuprando os adversários no final. O que contribuiu um pouco para que eu não gostasse de Dota e afins, que é basicamente parte da pancada. Entretanto, sempre andei com uma galera que se amarrava no Dotinha casual, e alguns até no Dotinha profissional. Dota estava tão inserido na vida da minha galera que o pessoal começou a usar gírias de Dota para atividades cotidianas. Vou ali fazer uma raid no pão, para comprar pão na padaria, por exemplo. Aí que entra a gíria suprema, que me causa risada toda vez que alguém fala que vai jogar Dota. Começou com um colega da faculdade viciado que deixava as partidas na metade pra ir pegar a mulher. Ou provavelmente ele jogava pra passar o tempo enquanto as mulheres se arrumavam, vai saber. Bem, ele manda bem, mas manda mal, entendeu? Não sei dizer. Toda vez que saía no meio, ele dizia: enjoei de vocês, vou ali jogar um Dota com a fulana. Então acabou que jogar Dota virou sinônimo de dar uma foda, dar uma transada, dar uma carcada. Gostei, aí, boa, hein? Gostei, hein? Aí, e eu dando um Dotinha toda noite, hein, cara? Porra. É, porra. E inclusive, estamos gravando essa leitura de e-mails no dia 6 de setembro, né? 69, hoje é dia do sexo. Então, dei um Dotinha hoje. Dei um Dotinha. Desde então, toda vez que eu ouço alguém falando, vou ali dar um Dota com os amigos meus, dou aquela risadinha interior que pensa besteira. Não tarde, vou jogar um Dota de carrier. Vou fazer sexo anal. Nada mal. É isso aí. Continue com um ótimo trabalho, porque vocês são melhores que aquela merda do Nerdcast. E é isso aí. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta, né? É isso aí. Abraço. Abraço pra você também, meu amigo carecucho. Heitor RVRB. Ele botou um arroba na frente, porque esse é o Twitter dele. Heitor RVRB. É, fala galera do Baixo Frente Soco, meu nome é Heitor e um abraço pro Caricus também. E até semana passada eu nunca tinha ouvido o podcast de vocês. Eu assino o feed do Phoenix Down e sempre que vi o podcast pensava, quem são os retardados que colocam como nome de podcast uma frase escrota como eu gosto de jogos? Não, mas não eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Assim, sempre passava direto e nunca escutava, mas essa semana queimei minha língua ao ver que vocês iam falar da minha paixão videogameística, o querido Dotinha. E não é que acabei gostando do podcast? Olha só, vicia, hein? É, conheci esse jogo nos idos de 2005. Nessa época eu estava no segundo ano do ensino médio, ou seja, eu ficava o dia inteiro na Lan House jogando CS e Battlefield, quando aos poucos vi que a galera só queria jogar esse tal de Dota. Depois de um tempo assistindo-os jogar e não entendendo nada, resolvi aprender. E entre idas e vindas, continuo jogando casualmente até hoje, apesar de eu ainda ser um lixo nesse jogo. BR, BR, lixo, lixo, ver. Como sou viciado nessa bosta, percebi que durante o podcast vocês falaram algumas besteiras. Ai, Nidia. Clássico, né, cara? Não, peraí. Quando é que a gente fala alguma coisa total seriedade? O podcast de hoje, meus amigos, sobre Capcom, nós falamos merda pra caralho. Só que tem ouvinte que percebe, ouvinte que não percebe, entendeu, cara? Acham que nós falamos das coisas porque temos ampla proficiência nelas. É, nunca. A gente fala porque a gente tem nada melhor pra fazer, cara. É simples. Até tem, né, mas... jogar um Dotinha, de carry. É, porra, Dotinha, pra namorada. É, bababá, babá, então não sei quem falou merda ou não. Como ele tá falando de Dota? Deve ser a galera do Tanguinha. Né? É verdade. Eles vieram aqui pra bacalhau, né? Exatamente. É, falaram que quando a galinha do Dota morre, você tem que gastar gold pra comprar outra. Ah, foi a... Ah, mulher... Não, sacanagem. É, além do oponente ganhar os itens que estivessem nela. Isso acontecia antigamente. Nos mapas atuais de Dota e no Dota 2, a galinha morre, mas não dropa seus itens. E ela renasce depois de alguns minutos. Ah, mas a Debbie estava contando de uma era chamada Era das Lan Houses. Era em que ela jogava. Era em que ela jogava e era em que ela fazia os viradões da Lan House. E isso com certeza tinha na época do viradão, bro. É, agora a galinha do Dota, pelo visto, virou Fênix, né? Porque ele renasce. Também que tem um tempo que não lançam heróis novos no beta do Dota 2. Até mais ou menos um mês atrás, a Valve tinha lançado heróis novos, portados do Dota 1, praticamente a cada 15 dias. Nessas últimas semanas, eles pararam para que os times profissionais pudessem treinar com uma gama de heróis fixa para o The International, campeonato mundial de Dota 2 que aconteceu na sede da Valve, que premiou o primeiro lugar com nada menos que $1 milhão. Exatamente. Além disso, o Ice Frog e a equipe do Dota 2 já falaram que, assim que lançarem um jogo, com todos os heróis do Dota 1, eles começarão a trabalhar em heróis novos, que serão lançados simultaneamente no Dota 1 e no Dota 2. Então é isso, curti muito o podcast e com certeza ouvirei de novo na semana que vem. Abraços! Quando chegar lá pra você aquele post escroto com o maluco gritando merda, acesse, escute, divirta-se. Abraços, então, abraços pro Heitor RBRB, ouvinte que nós herdamos lá do Phoenix Now. Eu sabia, tá vendo? Casamento com o Diego e com o Fernando ia dar alguma coisa. Que exatamente, viu? É, por obséquio, tem mais uma pra gente apelidar aí. Clayton Munhoz. Zonum. Não? É Zonum o nome dele. Zonum. Não, mas ele tem nickname CS aqui, ó. Tem. Caros amigos, meu nome é Clayton e sou conhecido como Tristan.ccm. Extensão, né, cara? Vamos ver se ele tem extensão. Ele é do blog Museu dos Games, Jabá. Jabá. É, bom, eu acessei. É, acessei. Jabá. Acessei que é site. Jabá. Comecei a ouvi-los no podcast duplo número 100, era uma vez de Nintendo 64, e foi o assunto que me interessou, pois sou fã do Nintendo 64. Gastei muito dinheiro em locadoras, jogando Star Fox 64, Aero Fighters Assault e GoldenEye 007. E o emulador Project 64 me fez retornar aos games e conhecer muita gente legal na blogosfera retro gamer. Blogosfera. Exatamente, ele tá ficando nicho dentro de nicho, dentro de nicho, moleque. Caralho, tá sinistro. Eu falo pra todo mundo que se o Nintendo 64 tivesse um drive de CDs, nem que fosse um Aero estilo Sega CD, a Sony estaria fazendo Discmans até hoje. Afinal, se com um hardware pior que os concorrentes, ela conseguisse se manter no topo, vídeo desempenho do Game Boy versus Game Gear e Nintendinho versus Master System, imagine um Nintendo 64 com drive de CDs e gráficos muito melhores que o PSX. Pois é, meu amigo Tristan, eu digo que o hardware da Nintendo era melhor que o hardware do PlayStation. Só, ele era um pouquinho melhor, né? Era tipo, meu Deus! Era melhor. Mas ele era melhor. O problema era o cartucho, né? Cartucho era uma merda. Quem vive de passado é museu, então é foda. É, Museu dos Games. Museu dos Games. blogspot.com. Depois de ouvir o cast 100, corri e baixei muitos outros antigos. E quase me dei nas calças de tanto para a abertura do cast Mega Manches, Mega Manches. E aquele funkzinho de, não, a gente... Que funkzinho é esse? Eu também, quando li, eu fiquei pensando, que porra é essa? Mas eu, enfim, não sei. Sem dúvidas, vocês dividem como 99 vidas o posto de melhor podcast de games da atualidade. Continue com esse excelente trabalho, e se um dia precisarem de uma ajuda com algum algum tema de cast, podem contar comigo e com toda a galera do Museu dos Games. Museu dos Games, com M. Museu 1. Não, Museu 1. Museum dos Games. Museum. Agradecer ele pra comparação com o 99 Vidas. Eu gosto muito do 99 Vidas. Tem... Sim, muito bom, muito bom. É um dos melhores podcasts. Porque o cara tem sotaque de nordestino, acho maneiro. É muito maneiro. Jurandir Filho, fala aí. Acabou, né? Abraço pro muito abraço, não, muito abraço. Eu não olhei a extensão dele, se é, não sei se, enfim, não importa. A extensão é dele só, não minha. Fala aí, baixo frente, soqueiros e soquetes. Perigosa essa denominação. Aqui quem escreve é o Phelps, olha aí. Mais nadador, ciborgue, zumbi, ninja. Já teve Cielo e Phelps, né, nessa leitura de mês. Mais um amigo da Debs aí. Ah, galera, se amar. Alguns anos atrás, tentei, por recomendação de amigos, jogar o Dota. Porém, o jogo falhou em me capturar pelo seu fator frustração. A comunidade do Dota é extremamente hostil. Por isso, peguei birra de qualquer MOBA. Porém, recentemente, resolvi, como forma de me aproximar de alguns amigos, a jogar LOL. Caraca, que merda, né? Que amigos são esses que você tem, Phelps? Ah, não, Lu, exclui ele aí pra ele não joga LOL. Desde então, é só alegria. Posso dizer com certeza que o League of Legends dá de 10 a 0 no antigo Dota nos quesitos acessibilidade e interface. A arte também me agrada mais, assim como a variedade dos bonecos. Bonecos, ponto pra ele. Bonecos. E seus respectivos estilos de jogo. Não joguei o Dota 2 ainda, mas acho que vale ser testado, já que está sendo feito pela Valve. E dela espero medidas que ajudem a controlar os príncipes dos Saiyajins desta comunidade. Verme, lixo, excelente. Agora, uma pergunta lixo curiosa. Excelente. Pelo menos tem um deles aqui pra responder a pergunta, né? Quais são os... Só um parênteses aqui. Eu comecei no LoL a usar a palavra insolente, que ninguém usa. Em vez quando o nego fala lixo, eu respondo seu insolente. Né? A galera captura... E a maioria das pessoas ficam ofendidas. Como assim, insolente, seu lixo? Seu lixo. A lixo no pé. Agora é insolente. Aumentou um pouco seu insolente. Cara, eu já nem li a palavra. Pois é, a palavra poderosa, né, cara? Se você botar a gravação do Vegeta falando, acho que fica melhor ainda, porque ele fala de um jeito assim que príncipe, né, do Saiyajin, né, cara? Porra. É. Cara, legal, eu acessei aqui agora o 99 Vidas, né? Porque tinha um tempo que eu já não olhava, né? Tinha umas semanas. Aí tem o número 50 deles, tem um garotinho com a pipa. E é o... Deve ter procurado pipa no Google, porque é o mesmo bonequinho que eu coloquei naquela, no nosso podcast sobre o sopa e pipa, assim. Não, olha lá. Deve ter muitas imagens sobre pipa na internet mesmo. Ou então pesquinei, eu pegou o primeiro que achou. A pergunta curiosa: quais são os bonecos favoritos dos lolzeiros do BFS? Eu sei que o da Paraguaia é o Timo e o resto eu não sei. O Matt Printer gosta de jogar de cartos, que é o esqueleto do He-Man, que manda magia. Entendi. Eu gosto de jogar com a Fiora, que é uma espadachim maluca. Entendi. E o Senhor Eternidade gosta de jogar com a Lulu. Que pressa! A Lulu. E o Solid, e o Hulk, e o Hanya. Aí fica pra uma outra aventura. Não sabe de cabeça, né? Não é amigo deles o suficiente, é isso que estão respondendo. Exatamente. Eu gosto da Catarina porque ela é gostosa, porque na verdade é a única que eu sei. Né? E mas toda mulher LOL é gostosa, tem nenhuma mulher que é gorda e feia. Tem um homem gordo e feio lá, mas não tem uma mulher gorda e feia. Entendi. Bacana, Catarina. Abraço pra galera toda, abraço pra você, rapaz. Phelps, abraço. É isso aí, a galera aprendeu. Abraço. É eu que leio agora, né? Não tem mais ninguém. O Bozoles. Bozoles. Não tem mais ninguém, né? Falei. Beleza. Bozoles! Vitória, Espírito Santo. Bozoles, espero que não seja o nome dele, né? Se for um nick, é um nick muito bom. Se for um nome, é uma trollada muito foda. É o Nick. Eu aposto que o Bozoles conhece todas as pessoas de Vitória que eu conheço. Porque todas elas se conhecem, cara. É tipo, olha lá. Acompanho o podcast desde o episódio sobre Chrono Trigger. Olha só, o meu jogo favorito de todos os tempos. E devo admitir que tava pior que aquela merda de FIFA 12. Mas dei mais oportunidades e hoje o BFS tá sempre no meu MP3 porque acostumei com o estilo de vocês. Não é porque a gente é bom, é porque ele ouviu tanto. Exatamente, que se acostumou, mas é assim mesmo. Exato. Mas não meu precisa gostar, game... não precisa gostar, cara. Você precisa ouvir. A gente não cobra que ninguém gosta da gente. Só pede pra ouvir, pô. Pede pra ouvir e comentar ali. Fala assim, eu odeio vocês, mas comenta. Assim. Eu acho ótimo. Exato. Meu último game foi o Nintendo 64. Chegava alucinadamente Tony Hawk, devo ter gastado locadora que vem lá em uns dois videogames atuais. E todo o meu prazer com consoles ficou naquela época. Hoje são mais jogos de PC, MMOs, Pro Evolution Soccer, vez ou outra, filhinha dos brothers e LOLzinho de fim de noite. Vou ficar por aqui pro Ilapso não limar ele na sala de edição. Forte abraço para todos do seu novo e velho ouvinte Bozoli. PS, ninja inimigo, vai se fuder. Vai tomar no cu, tranquilo. Aí, Bozoli, bota uma dentadura no cu e sorri pro caralho, porra. Isso, a gente tá praticando o xingamento ali. Xingue seu amigo. Você já xingou um amigo seu hoje? Xingue seu amigo. É legal, exatamente, cara. É tranquilo, eles levam na boa. Alô? Aí, Bombo! Pena que hoje é quinta. Vai se fuder! Vai tomar no cu, beleza? Porra, assim, supetão, cara. Vai tomar no cu, porra. Bora. Abraço. Tchau, tchau. Isso, pronto, xingue seu amigo, cara. Isso, xingue seu amigo, né, cara? É sempre importante você xingar o seu amigo, porque quando você xinga o seu amigo pode te xingar de volta. E é sempre tem aquela questão de você... Fica mais bonito. Isso, quando você xinga o seu amigo, é legal. Então, xingue seu amigo, tá? Sempre xingue seu amigo. Tamanho no inferno. Isso, nesse nível de xingar o seu amigo, né? Então, é, eu gosto de xingar o seu amigo, tá? É, xingue seu amigo. Bom, o parêntese gordinho falou que quando ele atende, a gente desliga ele, então, é, foda-se. Marco de Brasília, DF. Olá, galera do Baixo Feito Soco, não curti muito o cast devido ao tema, pois não curto esse estilo de jogo. Ouvi o cast pra ver se me animava mais a conhecer o universo do jogo, só que não animou. Mas isso não diminuiu em nada a grandeza do trabalho de vocês. Já estou no aguardo do próximo Eu Gosto de Jogos. Abraços. Eu dei um soluço aqui. A leitura de e-mails teve um grande epic fail, pois a garota considera o PlayStation um console e o GameCube não. Aí ele falou mais um monte de coisa que eu cortei. Porque, pô, cara, galera, ela não tá falando sério, né, porra? Tem um mínimo de senso crítico. O nego ficou com raiva da gente com essa porra do GameCube aí. Ó, merda mesmo esse GameCube, porra. GameCube é meu amigo, vai se fuder. É isso aí. Vai tomar no meio do seu cu. Aí, xingue seu amigo. Muito bom, Diego. Pegou o jeito. É isso aí, Diego. Vai tomar no seu cu também. É, e coloque uma dentadura no seu cu e pague um boquete anal pro caralho. E vai embora daqui, porque você é um viado. Vai tomar no cu. Por quê? Que porra é essa? Não. É isso aí, xingue seu amigo. É assim que funciona a essa é a nossa... É a nossa... É a nossa parada. Bom, é... O próximo e-mail é o Inishmigo, pelo obsequio. Ele tá maladão. Ele tá, não. Mas é o xingue seu amigo. É o xingue seu amigo. O próximo e-mail aqui é o... Qual é o próximo e-mail aqui? B-Boy Cadu. É B-Boy Cadu. B-Boy. B-B-B-Boy. B-B-Boy. B-B-B-Boy. B-B-B-B-B-B-B-B-B. E aqui é o B-Boy Cadu. Pode passar. Não foi legal. Admito, não foi dos melhores, mas ouvi mesmo assim. As minas reformam o e-mail, não manjam das gírias paulistas e paulistanas, criticaram, não manjaram de ler a história que relatei. Ele contou a história do porno mode que ele mandou pra ganhar o Chrono Trigger. Eu gostei da forma como elas leram, tá, meu Cadu? Eu achei que ficou muito melhor do que se tivesse sido eu e os inimigos lendo, por exemplo. Certo. Bem, mas, na mais, é isso aí. Valeu mais uma vez pelo pod e aguardo pro próximo. Abraço! Super abraço pro meu Cadu. Eu falei outro que é pequenininho também, o Locomilk. Caraca, esse milk tem que ter musiquinha, tipo Locomilk, alimenta o chocolate muito que alimenta mais. Você Locomilk é o chocolate que você gosta de comer. Locomilk. Fala, galera, não tenho a acrescentar sobre o tema. Então, próximo e-mail. Próximo e-mail. Não, mentira. Porém, para dar uma enfada no ego de lápis, eu gostaria que ele nos iluminasse com algumas informações sobre a gloriosa nação japonesa. Que random. Uma vez que ele e muitos fãs de vocês são muito aspectos fãs da cultura nipônica. Pônica, diz aí, fala alguma coisa em japonês aí lá. É. Dakushimetaku Kronokosmo, Datsukumo é sei que sei que eu sei. É, não, o Japão é um país muito antigo, né? Eles até 1700, sei lá, 1800 e pouco, eram muito fechados pro mundo. Aí depois os portugueses e holandeses foram lá e invadiram, blá, blá, blá, blá. É, eles têm, acho que, a maior expectativa de vida do mundo, né? Quase não tem morte de infarto. É, o pessoal é muito educado lá, né? Quando teve os negócios lá com a usina, né? Ninguém saqueou porra nenhuma, todo mundo se comportou, o pessoal lá é muito educado. E eles acreditam que o país deles foi criado quando uma deusa, ou duas deusas, sei lá, fincou uma espada no na terra, né? Que era só água. Quando ela tirou a espada da terra, gotejaram duas gotas d'água da espada, que quando caíram de volta no enorme mar, viraram as ilhas do Japão. É, pelo que eu me lembro, é mais ou menos isso. Eles só foram ouvir a voz do imperador quando teve a rendição da guerra. Enfim, é um país legal. É, eu quero visitar um dia, tem uma amiga nossa que mora lá, Viviane. É, a privada lá, você não precisa de papel higiênico. Tem a aguinha que esguicha bem no meio, que mira bem no seu furico, aí faz a coceguinha. Isso é muito gay. Isso é tipo, muito gay. É, bom, né, mas tem. É, faz a coceguinha. Assim, mas não é como se o nosso leitura de beijo não tivesse grande, né, pra eu devagar pro Japão, então... É, pois é. Então, o Senik, que lembra que o Saturno tem uma versão diferente do Symphony of the Night, que permite escolher a Maria e o Richter pra jogar, e que tem umas salas secretas lá, e ele também não sabe ainda como é que alguém confunde o Mestre Splinter com o Senhor da Eternidade, porque as vozes deles não tem nada a ver uma com a outra, ele mandou abraços. O Senik é o nosso novo Sassi de Patinete, ele tá sempre aqui, então um abraço pro Senik, e vamos aqui, por aqui, ó, a leitura de e-mails, que a partir de semana que vem vai se chamar Cantinho do Sassi de Patinete, né, e olha, vamos fazer a campanha Volta Sassi de Patinete. E no Twitter. E a. Já percebeu que vários ouvintes que ouviam a gente eram mega fãs da gente antigamente? Eles pararam de ouvir a gente? Pararam, e falaram, não. O Cruz, que o Sassi de Patinete. Ou pararam de mandar e-mail, né? Não, não sei. Exato. Não, eles agora já tomaram o caminho, já fiz a minha parte. E vou ficar aqui de longe quando esse bebê crescer. Não, a gente não sabe. Pode acontecer. E por fim, né, isso é muito importante, hein, pra gente não acabar de todos os meses falar isso. É, parabéns pro nosso amigo Killerados, que agora é mestre, amigo. Ele defendeu hoje a dissertação de mestrado dele lá na Pontifícia Universidade Católica, aqui no Rio de Janeiro. A temática dele é em jogos, e então ele é o segundo mestre amigo aqui do Baixo Print Soco. Tomara que tenhamos muito mais ainda. O Ludo Bardo tá por aí em breve também, etc. Abraços, é, caraca, felicidade. Vamos pro programa, tá muito grande isso aqui, cara. Kkkkk, o programa já ficou grande, né? Ainda mais que essa leitura de meio fudeu. A gente só tá lançando episódio de 2 horas, né, cara? A partir de agora, novo padrão, 2 horas podcast Baixo Print Soco. Você vai botar no cu do editor. Isso, é. Ninguém manda você querer gravar 2 horas de programa, né? A gente pode gravar 1 hora só. Mas é isso aí, até semana que vem, galera. Manda e-mail isso, mano. Abraço! Boa, abraço, abraço, abraço. Abraço o caralho, põe na tua dura no currículo, caralho, filha da puta. Xingue seu amigo. Hyper Combo! Eu vou falar logo de cara aqui. Quem quiser discordar, pode discordar. Mas eu digo que a Capcom é a de todas as empresas de jogos, ela é a que, por mais que tenha todos os defeitos dela, por mais que a gente adore xingar ela hoje em dia, todas as criações dela, pelo menos as mais populares, estão em nossos corações. A gente cansou de jogar Mega Man, de jogar Street Fighter, de jogar Resident Evil, até Devil May Cry, né, não, Comandante Cobra? Até Devil May Cry, cara. E até o 2. Nossa. Mas pouca gente sabe, né, Ilapso, que lá de volta no passado, enquanto eu abro a pauta aqui, que eu esqueci, fechei sem querer. Pouca gente sabe que lá de volta no passado, por volta de 1979, a gente... Com volta de, né? Muito específico, mas muito casual. É, então, por volta de 30 de maio de 79. 30 de maio de 79. Foi uma quarta-feira, inclusive. Tinha uma empresa que queria vender... Será que foi quarta-feira mesmo? Vou olhar agora, eu tô curioso. Não, acho que era uma quinta, hein? Tinha uma empresa que queria vender caça-níquel. Caraca, era uma quarta, meu irmão. Eu sou muito sinistro, cara. Era uma quarta? Foi uma quarta-feira. Sinistro. Nunca duvidei da Lapsopédia, cara. Caraca, meu irmão. Porra, ou o calendário do Windows tá errado, né? Mas eu acho que tá certo. É uma quarta-feira. Bom, é porque eu nasci na quarta-feira também. Eu sempre chuto quarta-feira. Olha só, quarta-feira é tipo o dia da semana mais, um dos mais zoados, né, cara? É o dia mais zoado, né? Zoado, cara. É o mais zoado. Não, mas tem futebol, né, cara? É hoje, quarta-feira, inclusive, né? Pena que hoje é quarta. Pena que hoje é quarta. Não, cara, eu nasci numa sexta-feira, eu tô maluco. É verdade. É errado. Então, pô, é quarta-feira. Tá tudo errado, mas enfim. Durante toda essa década de 70, final da década de 60 e década de 80, eu pulei uma década, eu falei final da década de 60 e década de 80, mas beleza. Década de 70. Por volta, né? É, nessa década de 70 e 80, viram o nascimento da maioria das empresas que a gente conhece hoje, empresas de jogos, né? Tem um outro ponto fora da curva, tipo a Nintendo, que tem mais de 100 anos, né? É. Mas... É baralho. mas é baralho. Tipo... Também, né? Aí não conta, porra. Pois é, aí é mole, né? Que carta e jogos, né? Jogos, é diversão. Claro. Várias dessas empresas nasceram ao longo dessa década lá no Japão, sobretudo na região de Osaka, que até hoje várias delas ainda estão lá. É o Vale do Silício japonês, né, cara? É o Vale do Silício japonês das máquinas eletrônicas. É o Vale do caça-níquel e do Patinko, cara. É o exatamente, Vale da tradição da família japonesa. Patinko Slot tá em peso lá. Em 69, uma dessas empresas que nasceu em Osaka foi a Konami, por exemplo, né? Com o mesmo propósito que a Capcom viria a nascer, fazer essas máquinas de slot machine. Isso é algo que a Konami até hoje faz, se você for em Las Vegas, hotel lá ainda tem máquina da Konami. E 10 anos depois, em 79, nasceu a Capcom. Ainda não tinha esse nome, mas viria a tê-lo alguns anos depois. A época, a empresa foi fundada com o nome de IRM Corporation. Eu queria saber como é que os japoneses falavam isso, devia ser um jeito muito engraçado. com o objetivo, né, missão de mercado, de desenvolver essas slot machines, né, o povo japonês é muito, até hoje, viciado nisso. Ou pelo menos eles passam essa impressão pra gente através dos filmes e desenhos animados dele. É por isso que eu digo, cara, os caras adoram destruir a própria família nessas porra. Então, a empresa sempre foi mercenária, é isso, não é? Exatamente. Claro. Né? Desde o começo, a empresa queria pegar até o último centavo, seu homem. Então, cara, cala a boca e leve todo o meu dinheiro, né? Quatro anos depois da fundação, e já em 83, o primeiro slot machine da Capcom foi lançado. O nome dele era Little League, que era uma maquininha verdezinha, né? Que era, tinha umas temáticas lá de beisebol. Essas slot machines, né? Pra quem... O pessoal sabe mais ou menos como é que é, né? Mas elas são mais ou menos o equivalente ao que seria o pinball do que pra gente aqui no acidente, né? E tem sempre aquelas temáticas aleatórias que, foda-se a temática, né? Que o pinball é sempre pinball. É baseado em filme. Tipo, caralho, já jogou o pinball do Star Wars, né? Muito irado. É. Lá no, aqui no mercado municipal. Um pinball de Apollo 13. Jogar 13 bolas. Quando tinha o fliperama aqui no mercado municipal, tinha uma, em 94, 95, cara, tinha um pinball gigante, né? Aquele filme Elvira, daquela bruxa, sei lá. Elvira, foda. A Mega Peitudona, Elvira. A Mega Peitudona, sabe? Tinha um cara, tinha uma porra dessa, será? E era muito bizarro. Porque, foda-se, cara, um pinball, tá ligado? O que que ia ouvir ali? Podia ser, sei lá, um Chapolin naquela porra. Foda-se. Pô, o mais bizarro é que, de pinball, que não tem nada a ver com o assunto, é que pinball tinha tudo pra fazer várias máquinas porn bizarras e eu nunca vi uma máquina porn. Procurando... Leandro, quem disse que não tem? Era criança, né, cara? Cara, pra começar, com certeza tem. Com certeza tem. O Google Imagens já me mostrou aqui. Sim, não só tem, como também, cara, eu não sei de onde veio isso. De onde surge esse assunto. Pois é, então voltando ao assunto original, né, cara? A Capcom já foi pra pornografia, né, cara? Que foi? Maravilha. Não, mas tudo bem. E nem citamos a Chun-Li ainda, né? Nem a Mork. Vou ser empolgado. A empolgação é tudo. O texto contextualizando nessa questão do nome Capcom, em 81 eles criaram uma subsidiária dentro da IRM Corporation chamada Japan Capsule Computers, né? Ou seja, computadores cápsula. Exatamente. É, qualquer semelhança com Dragon Ball é mera coincidência. É mera coincidência, porque isso veio antes do Dragon Ball, né? Não, claro que não. Claro que sim, maluco. 81, porra. Pô, não é 83? Não, Dragon Ball é 80 e vai fumaça já. Já é meio do caminho. 85, cara. 85, por aí. Acabou meu mundo, Mac. É, acabou seu mundo, cara. Isso era tão importante na sua vida, né, cara? Porra, cara. Eu acho que eu copiou o Toriyama, eu sabia. Safada, por isso que eu dei a Capcom. Mas o Hadouken é copo de Kamehameha. Hadouken é copo de Kamehameha, claro, moleque. Hadouken é copo de Kamehameha. Nesse mesmo ano ainda, a matriz passou a se chamar Sambi. E 2 anos depois, eles fundaram uma outra subsidiária, em 83, que essa se chamava Capcom já, né, que aí era o Capsule Computers, juntou, né? Não é Capitão Comando, infelizmente. Exato. Quando eu era criança, eu achava... Foda-se a sua infância, né? O primeiro jogo da Capcom era Capitão Comando e que o nome era Capcom por causa do Capitão Comando, man. É. E aí essa subsidiária Capcom foi um destacamento da empresa pra exatamente trabalhar com software, né? Que aí eles já estavam começando a vislumbrar os jogos eletrônicos, né? Fliperamas, etc. Eles já estavam numa crescente nessa época. E o primeiro jogo que eles lançariam seria já no ano seguinte o Vulgus, que pouquíssima gente jogou, né? Ou pelo menos pouquíssima gente jogou na época, ou pelo menos aqui ninguém jogou na época, que a maioria não tinha na época, não. Né? Mas é um jogo que até hoje, de vez em quando, citam aí o pessoal que jogou Marvel vs Capcom 3, aquela merda. Já ouviu falar, porque é a frase de vitória do Deadpool, né? Ele cita o jogo. E é só por isso que ele é... O Capitão Comando também cita no primeiro Marvel vs Capcom. É verdade. O primeiro jogo da Capcom foi Vulgus, é verdade. Como das cobras, a gente falou? Já vale a pena ver no podcast hoje, só por ouvir isso, Lápis. Deadpool, né, cara? Marvel vs Capcom 3. Eu não sei ficar sozinho, cara. Ah, não, o jogo é ruim, mas eu gosto. Tudo bem, eu respeito. mas o bom é admitir que é ruim pra dizer que gosta, né? Olha só, o seu gosto não é a prova de tudo. Exatamente. Tem que admitir que tem coisas que são ruins, mas você gosta assim mesmo, entendeu? É verdade, cara. Isso é uma prova de conceito de vida adulta, inclusive. E aí, só pra fechar essa parte mais chata do processo, né? Em 85 eles criaram a primeira sucursal americana deles, na Califórnia. Tá lá até hoje. É a Capcom também USA. Vale do Silício. Vale do Silício, aí sim, né? E é perto, né? Um do outro. Uhum. E o Costa Oeste. E finalmente, em 89, a Sambi se juntou com a subsidiária, né? A ex-subsidiária dela, Capcom, que fazia os jogos, etc. Juntou tudo numa coisa só, como essa porra de slot machine já não era mais o forte deles, né? Já tinham feito uns joguinhos aí, né? Em 89, pra você ter uma ideia, já tinha saído o Street Fighter primeiro, já tinha saído o Mega Man. E nessa época era uma explosão de venda de jogos bizarra com a ressurreição que a Nintendo trouxe e tal. É. Então, videogame vendia bem, cara. Bem. Nintendinho já tava com 6 anos aí de vida, o Mega Drive já tava saindo. Então, né, por que não, né? Investir nesse mercado aí que, né, só tinha a crescer, né? A promessa do mercado. Mas porque até ali a Capcom só tinha feito um shooter de nave, cara. Shooter de nave? Não, mas... É, eles tinham feito o 1942, o 1943, o Vulgus, aquele jogo... 1942 é muito foda. É. Muito, aquele Avengers, que é um beat'em up vertical, né? Tipo Ikari Warriors. É, né, o Stop Breaking, né? Não, isso aí também eu considero que é shooter de nave, cara. Shooter, você tá andando, né? Shooter que você anda e bate, né? É, não, se eu sou Psy-Raizinho. Tem que aproveitar o Sprite, que o cara é golzinho. Ah, esses shooters. Não, o cara montou o Psy-Raizinho. Pois é, não, é verdade. O Sprite do cara é um louro de camisa branca e calça jeans, né? Então depois eles usaram, né, pra fazer o Cold. E aí finalmente juntou e virou e ficou Capcom mesmo, né? A razão social, se você pesquisar aí, é Capcom Computers e o nome fantasia é Capcom. Agora me, né, diz, o que tem de cápsula em qualquer merda que a gente jogou da Capcom? Olha lá, cara, é nome só. Mega Man, tem cápsula em todo lugar. Toma essa. É verdade. Porra, bom, cala a boca. E tem o seguinte também, né? Isso que o Daigo falou, é o nome sonoro, né? Foda-se a porra do que tem de Capcom. Porra, só que não. É Square, cara. Square. Você não, mas coisa pra, que é... mas pra japonês pronunciando a palavra capsule, capsule, pra eles é maneiro. A pior ideia da Sony foi dar um nome PlayStation, porque japonês não sabe falar PlayStation, né, cara? Então eles... PlayStation. Capcom, pelo menos todo mundo no mundo fala Capcom, cara. Será? Capcomuru. Será? Fala Capcom. É igual a porra, do mesmo jeito a Capcom foi fazer um jogo chamado Street Fighter, que nenhum japonês sabe falar, e aí quando saiu o Street Fighter 2, rapidamente ele no Japão virou Totsu, que era o Sutô de Street e o Tsu de Chu, né? Ninguém falava o nome do jogo. Tsu! É Pipitsu! É Sutotsu! É Pipitsu! É tipo a gente também fala SF2, né? SF2, né, cara? Pô, é. Wing Eleven, né? Wing Eleven! Wing Eleven! Que é melhor exemplo que esse? É, resumindo, né? Resumir é um negócio muito tranquilo, mas o japonês faz isso com uma certa maestria. É, não, já, é, eles têm a arte de né, aglomerar coisas, né? Só os espanhóis chegam perto disso. Engraçado que a maioria de nós, eu acredito que o primeiro jogo da Capcom que a gente jogou, se eu tiver errado alguém me corrija, por favor, foi Street Fighter. Alguém jogou algum jogo antes de ter jogado Street Fighter, sem contar 1942, que ninguém sabia que era da Capcom? Eu não sei te dizer se o primeiro que eu joguei foi Street Fighter 2 ou se foi Mega Man, né? Porque Mega Man tinha pra videogame, né? E eu, não. Desde que eu sou... É, talvez. Mas desde pequeno eu tenho um tio meu, ele tinha um Phantom System. Uhum. E na época ele morava Ele revezava entre morar com a minha avó e morar com a minha mãe, né? Porque ele era um... Na época ele era um vagabundo, uma porra de um vagabundo. Hoje ele tomou vergonha na cara. Mas ele tinha um Phantom System e eu lembro de quando eu era bem pequeno, assim, 4 anos, ele morava com a gente. O Phantom System ficava lá. E tinha aquelas famosas fitas de 20 jogos. Exatamente. E, que eu, né, só fui descobrir depois de velho que era tudo pirata, né? Porque isso não existe. É, pois é. Ah, queimava o Epron lá, né? Foda-se, né? Mas tinha lá Mega Man 1, Mega Man 2 e Mega Man 3, pelo menos. Tanto que o 3 até hoje eu tenho muitas lembranças da fase do Snake Man. De ficar parado numa parte que tinha o céu, achava bonitão aquele céu azul chapado. Caraca, muito maneiro, cara. Eu achava maneiro. Então eu acho que talvez eu tenha jogado Mega Man antes do Street Fighter. Eu joguei o Cadillacs and Dinosaurs antes de jogar os outros, sabia? Caraca, você é muito hipster, cara. Não é que eu sou hipster, não. Tipo, bota o violininho pra tocar. É que eu só tive o meu primeiro videogame foi Mega Drive. Meu primeiro contato com o videogame foi Mega Drive, entendeu? E até lá eu jogava Fliperama em São Gonçalo. E depois entre em contato com o Cadillacs and Dinosaurs. Caraca, em São Gonçalo, a pátria dos fliperamas. Pô, mas em São Gonçalo era um fliperama tradicional, que além de Cadillac, tinha Street Fighter, cara. Tinha o fliperama pra crianças. Falou, né? Tinha o fliperama pra crianças, que é tipo só com beat'em up. E tinha o que tava sempre lotado, que era de fighting games, que eu nunca ia porque tinha muita fila. Entendeu? E muita gente grande, né? Porque se a gente chegasse lá pra jogar, o nego ia olhar feio, ia quase cuspir na nossa cara. Não, eles cuspiam e botavam conta. Esperavam de colocar a ficha, botavam contra, tapava a ficha e eles ficavam rindo. Apagando o cinzeiro que tinha no primeiro. Sim, cara, aquilo era o maior sinal de que não era pra tu lugar. Se você por acaso ousasse ser ligeiramente próximo do nível de habilidade do seu oponente adulto, ele dava uma cotovelada em você e foda-se, acabou. Com certeza. Caraca, meu irmão, quanto eu não apanhei jogando The King of Fighters a minha vida inteira, cara. Quando eu era pequeno. Quanto eu não apanhei, cara. Eu comecei a jogar melhor que os caras, daí, opa, você ainda é melhor que eu. Na Splinter. Oi. Qual foi o primeiro jogo? Ninguém sabia que ele tava aqui, né? Very Challenger. Ainda bem que nós não falamos mal dele. Qual foi o primeiro jogo da Capcom que você se lembra de ter jogado? Provavelmente num fliperama, num ambiente controlado de laboratório gameístico. Nossa. Eu lembro. Street Fighter 2. Ah. Olha só. Então, Street Fighter 2 provavelmente foi o jogo que iniciou as nossas vidas na cultura da Capcom, nos jogos da Capcom. Mas tem um jogo muito bom que eu conheço pouquíssimas pessoas que jogaram, eu só fui jogar depois de velho. Eu queria ter jogado quando eu era criança. E às vezes eu falo que esse jogo é bom, o nego fala: caralho, esse jogo é uma merda, moleque. Que é Bionic Commando. Opa! Você jogou Bionic Commando, Daigo, quando tu era moleque? Obviamente, quando tu era moleque, a gente era, tipo, sei lá, espermatozoide. Mas quando tu era moleque, tu jogou Bionic Commando? Joguei bastante. Foi o primeiro jogo original que eu tive. Aliás, original não. Não, foi original sim. Peraí, mas era sempre original. Era um japonês de vocês aí. Não, esse era meu, cara. Do meu Nintendinho. Esse é o meu Phantom. Bionic Commando? Ele tem uma história engraçada pra gente aqui, né? Porque o lá no Japão ele talvez não fez o sucesso que poderia fazer, porque ele foi muito controverso, né? O jogo, se você pegar a versão japonesa, e hoje é muito fácil a gente conseguir, porque tem ROM e o cassete A4, porra, tem suástica espalhada o jogo todo. É, porque o jogo é uma suástica. O nome do jogo é Top Secret, Hitler Fukatsu no Nazo. Caralho! É, o plot do... É, o Daigo falou assim, parece que todo mundo entende japonês, né? Mas beleza. O mistério da ressurreição de Hitler, cara. Pois é, o plot do jogo é então, todo. Tem lance de Jesus ainda aí. Tem Jesus! Jesus de Hitler! Pô, meu Deus, que inferno! Sim, você joga com também um que aqui todo mundo é judeu, ninguém acredita no Messias. O plot todo é sobre a ressurreição de Hitler, né, cara? Tanto que no Ocidente tiveram que mudar o jogo todo. Todinho, realmente. Apesar de que o último chefão ainda é Hitler. É, mas como... aí mudaram o nome do cara pra Master. É, Mestre D. E Mestre como D. Somos todos judeus, como o Lápis falou, tá tranquilo falar da ressurreição de Hitler. Tá ok, cara. Acho que pode, né, cara? Não ofende ninguém, cara, foi mal. Não, mentira, todo mundo aqui é goi. O que acontece é o seguinte: eu sou o homem. O comandante Cobra é mormon e o bode é de uma religião do norte da América do Sul, que anda com lhamas. Né, e se inicia sexualmente com lhamas, inclusive. E aí no acidente eles tiveram que mudar o jogo todo, trocaram as suásticas todas com um albatroz espalhado no cenário e trocaram o nome do Hitler, né? Mas você ainda vê, né? Que ele tem um bigodinho, né? Não, dá pra ver certinho. É, não sei, você vê, né? O gráfico 8 bits permite. E na hora que você tá dando tiro na cara dele no final do jogo, tá fazendo aquela manobra radical de pular e atirar no meio do salto gigante, que se você errar, você perde o jogo ali, você vê a cara do Hitler tomando tiro explodindo ali. Pô, mas é um jogo de fliperama, né, cara? É um jogo de arcade, foi adaptado depois do videogame, e como todo bom jogo de arcade, difícil pra caralho, moleque. É, e aí não tem botão de pulo. Ele é um shooter que não tem botão de pulo, moleque. Tu tem que mandar um Spider-Man com uma parada só, com um ganchinho só, e atirar. Pra quem não sabe, tá dando mole, Bionic Command é um shooter, que você fica dando tiro e prendendo nas paredes, nos tetos, moleque. É contra com garra, com uma garra mecânica. É um contra Meets Pitfall. É, mais ou menos isso. E alguém jogou remake de Bionic Command? Eu joguei... Que merda. Tem remakes, né? Tem o Rearmed. Ah, não, peraí, tem um remake do primeirão mesmo, que é tem no Steam, por exemplo, né? Só tem os gráficos modificados. Esse é o Rearmed, né? Ou não? É, o Rearmed isso. É bom. Pois é, esse é legal. E tem aquele que já tem o Spencer Negão, né? Que é a versão atual do jogo. Ele era pra ser bom, mas ele tem tanto bug que não corrigiram. Que o cara, graficamente jogado. Ele é muito bom, assim. O jogo é muito bonito, mas... Muito bonito. Mas é uma merda, né? Engraçado que quando o Spencer saiu no Marvel vs. Capcom, muita gente virou e falou: quem the fuck é esse negão? Parece até o rosto da Marvel naquele jogo, então. da Marvel, né? É porque esse Bionic Command da nova geração tinha acabado de sair, né? Eu acho. O Rebellion. Tinha um ano no máximo. É, e não fez sucesso, né, cara? E Marvel vs. Capcom é um jogo sobre dar highlight nas franquias que estão sendo lançadas. Pois é. Não, e a trombone foi o quê? Pois é, né, cara? Explica a trombone nessa porra desse pode jogo. Pode esperar, pode esperar. Podendo ter o capo do comando ali, né? Porra, bota o Baby, né, cara? Cria uma porra do robô, bota o Baby do comando, porra. Ele bota o Gutsman, cara, mas a trombone. Né? Bota o Gutsman. Ia ser muito maneiro o Gutsman. Aí, se tivesse o Baby do Capitão Comando... Família dinossauro. Tem família dinossauro. Porra. Cara, se você vai parar pra pensar, o Baby é a trombone com um bebê em vez da porra da tron, que é uma piranha enjoada, né, cara? O robô é igualzinho, até verde ele é, pô. Caralho, será que a trombone é o bebê comando crescido? Não. Até porque o bebê é gênio, cara. O bebê é um garoto gênio. É uma idiota, né? É um garoto irado. Mas o Baby é um garoto, né? Ele usa roupas amarelas. Quer dizer, pode ser que ele seja hermafrodita, né? Não. Mas o Baby não sei isso. Vamos lá, gente. Bionic Command foi lançado em 1987, pouco antes do lançamento de Street Fighter. Só que, cara, a gente pulou um jogo muito importante, né? Você passou mania de apressadinho, né? Cheio de fogo no cu. Calma que eu vou falar. Eu ia falar assim. Mas antes disso... Esse jogo, lançado em 1985, do nosso senhor Makai Kura. Ah, aí sim. Opa, aí sim. Também conhecido como Ghost and Goblin, que foi criação do... Como é que fala o nome do cara? Que eu não sei falar. Kuro Fujiwara. E o jogo Ghost and Goblins é o nosso conhecido aqui no Ocidente também, popularmente como... Como é que é o nome? Esqueci. Ghosts and Ghosts? Ghosts and Ghosts. Engraçado é que eu sempre achei que o Ghosts and Ghosts fosse continuação. Porque vamos saber que esse negócio é... Caraca, se você me falar que não é, eu vou ficar puto. Pois é. Então fala aqui, cara. Não é? Algum de vocês jogou Ghosts and Goblins direto ou jogou Ghosts and Goblins depois? Foi jogar Ghosts? Ah, cara, joguei depois. O jogo do Arthur que tinha pra Nintendinho, não sei o nome. Esse é Ghosts and Goblins. Não sei o que lá, apóstrofo N e outra coisa. Esse é Ghosts and Goblins, o de NES é. Jogo difícil pra caralho, que eu duvido aqui quem tenha zerado. Se alguém zerou aqui, é mentira, entendeu? Quando era criança, vai ser. Ah, velho, na época não dá, não. É porque o seu eternidade não tá aqui, cara, e com certeza ele zerou. Ele zera em modo turbo, 10x, né? Igual contra 3. Eles eram jogando com o pé. Mas, Lápis, por que esse jogo foi um sucesso no Japão? O japonês gosta de sofrer, né, cara? É sabido isso desde que o Japão é Japão. Sim, é o que define o povo lá. A fama dos asiáticos de não peidar para desafio, em parte nos videogames, em parte não, né? Se aplica completamente nos videogames. Eles gostam uma porra de um jogo difícil. E gostam de como os programadores da Capcom. Eles gostam de coisa comprida. Isso mesmo, porque eles não têm. Eles gostam de coisa comprida. Vamos lá, então. Chega lá um jogo que tem 10 horas, eles reclamam. Chega um jogo que tem 80 horas, eles falam: ah, isso sim. Você vê, por isso que metal faz sucesso no Japão. Por quê? Porque metal tem música grande pra caralho. Tem música de 8 minutos lá, 9 minutos, porra. A explanação da porra. Como os programadores da Capcom nessa época, nos anos 80, né, eles ainda deviam, né, ter muito avô que lutou na guerra, etc, eles eram meio nazistas, né? E de, né, os primeiros Caraca. Cara vem também. Então, era um bando de nazistas, beleza, puta, programadores, né, cara? Gostei. Então, os primeiros jogos da Capcom eram ridiculamente difíceis, né? E o Ghosts and Goblins, o Ghosts and Ghosts, eu já me perdi agora, esses filhos da puta me enrolaram todo com a porra do nome do jogo. O Makaimura era muito difícil. Então, acho que, em grande parte, por isso, pela mecânica do jogo, que era muito... Eu diria inovadora pra época, porque ele dividiu a época ali com Castlevania, né? Embora assim, eles gostavam ele... porque o cavaleiro ficava peladão ali, é isso mesmo, né? Japonês, tá bem, não... Japonês não gosta de um cabeludo, cara. Não, mas o Arthur é peludo, não? Eu não sei. Pô, ele tem barba, não tem? Tem barba, sim. É de peito também. É que eu sou peludo inteiro, né, cara? Eu sou quase um... Então o cara tem barba, foda-se. Eu devia ter falado de barba, beleza. E esse nível de dificuldade do jogo levou o jogo a ser um hit, né? Porque o cara tá jogando, né, fliperama, nunca quer ganhar. Em vez de se frustrar com isso, ele fala, sou japonês, né, cara? Não desisto nunca, mas me dá outra ficha aí e vai jogando. E é aquela sensação de competitividade de ser o 0-1 da máquina de fliperama, né? Colocar o nome primeiro. Não, que ridículo, né? Porque as máquinas da Capcom, sabidamente, né, todo mundo sabe, não tem memória. Então se você desligar, no outro dia você volta lá. E o Ryu voltou a ser o primeiro do Street Fighter 2, né? Bionic Commando, só que no finalzinho, em dezembro, a gente teve lançado o jogo que foi o... Ainda não, né? Não chegou a ser o divisor de águas pra jogos... Médio sucesso. Mas médio sucesso. Ele foi o precursor do grande jogo eterno Street Fighter, né? O Street Fighter 1, que ninguém jogou. Não fiz pra mais cara, detalhes, né? Sobre Street Fighter, não. Tem tempo com isso, ouçam Eu Gosto de Jogos número 4 com participação no Comando da Escópia. Exatamente. É. Comando da Escópia, você lembra que você gravou um episódio com a gente de Street Fighter, cara? Ah, cara, tá na agenda lotada, nem lembro. Mas é muito importante a gente falar aqui que com Street Fighter 1, a Capcom ela moldou todo o estilo de gênero de jogos de luta. Foi com isso que, mais um ponto pra Capcom, pra importância dela na indústria de jogos, que ela fechou o estilo de jogo de Hadouken pra frente, baixo, frente, soco, voadora e etc, cara. Se não fosse o Street Fighter, Deus queira saber como seriam os jogos de luta hoje em dia. Seria tudo... Na verdade, se não fosse o Akira Toriyama e o Dragon Ball, então seria Hadouken. Jogos de luta, mais ou menos os mods do Street Fighter 1, né? Player 1, Enemy, né? Aquela coisa bem, né? Simples. Tinha os jogos anteriores, até pro Nintendinho, aquele Karate, não sei lá, né? Etc. A gente Karateka? Foi todo no episódio. Cara, era vez, horrível sabe? Aquele jogo. Eu tinha um jogo de... Street Fighter 1 também é horrível, cara. Já jogou Street Fighter 1? Cara, mas... Com a mão churriu direto, você vira o jogo. Street Fighter 1 é uma merda, mas pelo menos... Você não vira, você mata o cara com um só. Tu já jogou aquela então, porra daquele jogo de Kung Fu do Dynavision, moleque? Eu não lembro o nome daquela que porra. Que eu tô falando, né? Tem esse... Passa X? Qual o nome que você falou? Cara, X. Esse tava na minha fita de 20 jogos, então eu não sei qual era o nome. Verdade. O jogo de luta da minha infância foi o Pit Fighter, mas tudo bem, isso não é necessário. Às vezes já é mais moderninho. Sim, moderninho e sinistro. tipo, tem um vozame no jogo, porra. Mas aí, cara, mas é de fato que os Pit Fighter realmente, né, eles revolucionam, inventam o gênero. E eles inventam o gênero, tanto é que esse gênero tem até hoje aí em diversos jogos. Ou você pode ter assim, Tekken é uma jogabilidade bem diferente, não tem Hadouken pra frente, mas não. Aí, não vai começar com esse papo, não, né? Porra. Não, como na escola, você ousa dizer que se não tivesse existido Street Fighter, Tekken ia ser a mesma coisa? Caca, moleque. Pô, se Hitler tivesse invadido outro país que não fosse a Polônia, moleque, pô, coisa completamente diferente. Esse papo, né? Caralho. O jogo que é diferente mesmo do Street Fighter, né? Que não tem margem de energia, não tem porra nenhuma. É o Bushido Blade. Eu tava conversando isso com um amigo meu, o Bombs Stage. Que é o único que não tem porra mesmo, é. Não tem barra de energia, não tem porra nenhuma, assim. O cara morre do nada, sei lá, se for a cabeça dele. Sim. Mas os outros todos têm uma certa... É o jogo de luta preferido do mundo bardo. Sim. Street Fighter não foi tanto sucesso como a gente achou que ele foi. O sucesso veio só na continuação dele. E a gente discutiu por que houve uma continuação no episódio 4. Então, se você está muito curioso sobre isso, vamos voltar 99 episódios atrás e ouvir o episódio número 4. Mas se você não quer... Voltar 99 episódios, né, cara? Não é voltar 99 episódios atrás, né? Voltar 99 episódios na frente. Tem que pode, né? Vai tomar no cu? Vamos continuando aqui. de 1989, a gente teve um novo jogo pra arcade, porque arcade era boa, depois que os jogos eram adaptados do arcade para os videogames, e que, por favor, se os jogos já fossem feitos assim, iam ser muito mais fodas. Se os jogos fossem feitos pra fliperama e depois pra videogame, com exceção do Street Fighter 4, que mesmo assim é uma merda. Você acha mesmo? Você acha que é uma merda? Não, você acha que ia ser boa mesmo? Cara, com certeza eles iam ser mais desafiadores, não iam ter vidas infinitas. E metade dos estilos de jogos que existem hoje também não existiriam, porque a dinâmica não permitiria. Exatamente, verdade, verdade. Mas, enfim, eu queria que pelo menos o arcade fosse mais forte fora do Japão e ainda tivesse um foco em jogos para arcades, saindo pelo menos pra PSN, pra Xbox Live, arcade, whatever, né? Hoje em dia, mas o que a gente tem essas porras é jogo indie, que são bons, mas não é a mesma coisa, né? Aí nego reinventa aquela porra de Tartaruga Ninja que fica uma merda lá. Não, aí você... Mas hoje em dia, mesmo no Japão, já não tem mais tanta coisa assim, né? Sai uma outra coisa assim, sai um The King of Fighters quando sai. Cara, tem nem como entrar aquela coisa foi bem, já missing the point, a parada completamente fora da marca. Nossa. Esse é o Richeld. Pra quem não jogou, não jogue. Não jogue. Exato. E mandem o Ubisoft tomar no cu, na culpa é dele. Pode? Você jogou um jogo chamado Strider? Não, não joguei Strider. Você... Que isso, maluco? Você é daqueles que só conheceu o personagem no Marvel vs. Capcom? Eu conheci no Marvel vs. Capcom e fui atrás do emulador de Mega Drive. Peraí, você não jogou ele nem no Mega Drive? Ah, eu joguei, mas primeiro eu conheci no Marvel vs. Capcom. Ah, tá. Não. Então tá. Mas convenhamos, Daigo, o Strider, o jogo no Mega Drive, não fez muito sucesso aqui no Brasil. Como não descobre? Você jogou o jogo do Strider? No Mega Drive? Eu vou te dizer. Cara, foi um dos primeiros que a Tectoy trouxe. Como assim? O Strider foi surpreendente, porque, como eu falei, eu só tinha meu primeiro jogo pro Mega Drive. Pois é. Então eu jogava praticamente tudo no Mega Drive. Eu joguei o Strider na época, que, tipo, chegou no Brasil. E eu achei o jogo incrível. Tipo, eu me diverti muito com o jogo. E você nem percebeu que o jogo era tipo uma lavagem cerebral contra o comunismo, né? Cara, eu não imaginava, nunca imaginei que o videogame fosse ter subtexto naquela época. Não, tu já começa o jogo dando espadada em soldadinhos russos no Cazaquistão, enfrenta a cobra gigante Ouroboros com a foice e um martelo. Uma foice? Cara, o boss da fase veste um martelo e uma foice, moleque, num céu vermelho que chove em estrela. É, tu tá vendo, o cara virou um serpentão, aí na hora que você mata o chefão, você destransforma ele de cobra, aí aparece o Gorbachev com aquela buceta... Cara, mas caralho, até aí, velho, aquilo é muito absurdo. Mas até aí, tipo, eu, como enquanto jovem, eu não sei nem do que os caras estão falando. Exatamente. Porque, cara, o Cazaquistão pra mim era um país inventado, entendeu? Então... É aquele negócio, pra mim isso não tem a menor consequência do que eu tô fazendo ali. Não, não tem. Na época não tinha, cara. Depois que a gente jogou aquela porra depois de velho, fodeu, né? Ah, sim. Cara, o jogo eu achava ele extremamente divertido. E foi só quando ele apareceu no Marvel vs. Capcom, eu nem sabia que era ele, cara. Porque tava tão mudado. Porque nem... É porque ele não tem o mesmo visual, né? Tipo assim, ele tem aquela capinha. Ele foi lá no estilista dele e falou, pô, quero ficar mais atualizado. Porra. Pô, e tu lembra como Comandante Cobra que tinha cutscene com voz? Isso no Mega Drive era bizarro. Eu não... Mega Drive tinha, mas não todas. É. Eu não lembro disso. Eu não sei que naquela época, como eu vou voltar a dizer. Eu hoje em dia não sou muito bom, mas naquela época era uma merda. Então eu nunca chegava a passar muitas fases assim, entendeu? Mas então pra ver que eu tinha as com voz, mas não eram todas. Ah, sim. Tipo, era praticamente uma fala só de cada personagem. Não era igual na arcade, todo mundo falava muito. Porra, mas no Mega Drive você vê um boneco falando já era uma frase assim, puta que pariu! É, mas eles falavam igual o Bane no Batman novo, né? É, no Mega Drive é. Só consegui entender o... A gente não vai falar desse filme hoje não, né? Porque se sair o negócio é pior. Não, a gente não vai falar desse filme. É importante dizer que esse foi o primeiro sucesso for reals da Capcom foda, grande, antes do Street Fighter 2, né, cara? Foi uma parada já meio cross-media, assim, né? Porque foi mangá e foi jogo. Tu chegou a ler o mangá? Porque o mangá foi lançado assim, junto. Foi, eu li o mangá já. E bom? Não, antes. É bom pra caralho. É diferente. Você jogou o Strider de NES? Não. Então tá aí uma coisa pra você fazer antes de morrer. É meio complicado de jogar hoje em dia, porque é meio foda processar aqueles gráficos hoje em dia. Mas ele é bom, porque ele é tipo um RPGzinho, você ganha XP e o mangá, o jogo de NES segue certinho o mangá. Ah, entendi. No, porra, o NES tem uns RPGzinhos underground maneiros, né? Tipo aquele Dragon Ball, né? Oh, que carta. Aí, era maneiro mesmo. Pior que isso era maneiro. Era maneiro. Aí, tá vendo? A gente tem como ter acesso a umas scans do mangá, a gente achando vai colocar no Facebook. Na verdade, eu já achei, eu só tô falando porque porque, né, eu posso achar coisa melhor. Pela internet tem, né, os scans do mangá inteiro. Eu cheguei até todos, cara. Na época a gente usava um casar japonês aí que eu, o Daigo, o pessoal tínhamos. Pegamos os scans todos, mas, obviamente, eu perdi os meus. Não foi só um ano de Strider pra Capcom, foi um ano muito importante, que foi quando foi lançado o primeiro Mega Man. Não é não? Mega Man! Não é não, Comandante Cobra, você gostava de Mega Man, cara? Porque você só foi jogar Mega Man depois de velho, na série X, né? Sim, eu só comecei o Mega Man, era um personagem que eu conhecia de revista de videogame. Eu só vi ele e falo assim, porra, eu queria jogar esse jogo aí, cara. Cara, eu vou dizer uma parada, eu não tô começando com o Soul War aqui, não. Eu nunca senti falta do Super Nintendo, mas é pra jogar do Super Mario, que eu sempre soube que era muito legal, e todo mundo falava, e era o tempo todo, era muito sinistro, eu nunca joguei. Não sabia nem do que estavam falando. É. E porra. Sim, eu não jogava internet de Superstar Soccer, né? É, também tem isso, eu não jogava jogo de futebol. Tem esse trauma de infância, né? Do jogo da revista, né, cara? Que é o jogo que você nunca joga, que você não tem, o artefato. Isso, né, pô, mas ler a revista, ler o Detonado, quando você não tem o jogo, você não tem pretensões de ter o jogo, você ler o Detonado na revista é como se você estivesse jogando ele, moleque. Não, não é. Pô. Aí eu concordo com você, o Nino. Eu fiz várias vezes. Cara que se satisfaz isso, cara. Bem, né, cara? Não. Esse cara que se satisfaz com os inimigos. Ouvinte que estiver ouvindo isso, se você fazia isso, cara, fala com a gente, manda e-mail, fala pro Lápis que ele tá errado, moleque, que não era todo mundo que era milionário que nem ele. O Lápis cara, tá certo, só, cara. Não, tá não, sabe por quê? Eu li o debulhação de... Debulhação. Eu li a debulhação do Resident Evil 2 muito antes de comprar um PlayStation 1. E quando eu fui na casa de um moleque amigo meu pra jogar, eu já sabia fazer tudo, cara. Eu sentia como se tivesse jogado aquele jogo pra sempre. Olha só, exatamente. Uma boa notícia pra vocês. Vocês não precisam gastar mais dinheiro com viagem, cara. Entra no Google Street e vocês vão conhecer todos os lugares do mundo. Aí, se for pra longe, nível máximo, que eu já fiz isso, moleque. Eu já fui pra Grécia. Eu fui pra Roma. Eu fui pra Roma nesse esquema aí. É, a galera aqui tá precisando de uma ajuda mesmo. No meu caso, eu não lia detonado de jogo que eu queria jogar. Ah, mas você tinha pretensão de jogar. Eu lia quando não tinha pretensão de jogar, né? Era tipo Super Nintendo, vou ler. Na minha época era assim, cara. 94, 95, sei lá, na época da revista videogame ainda, se não me engano. É, tinha uma debulhação, ou era só matéria, não lembro, do Dragon's Lair pra PC na época. Eu não tinha computador naquela época e eu só teria computador, só viria ter computador muitos anos depois, sei lá. Eu fui ter computador com 15 anos só em casa. E então eu olhava aquilo e falei, e aquele gráfico cartunesco assim, eu falei, caraca, deve ser muito bom. Porque na minha cabeça aquilo era o gráfico in-game da porra do jogo. E eu não sei se é até hoje. Até hoje não joguei, eu vou até baixar aqui, eu vou procurar aqui, Dragon's Lair, que eu tenho vontade de jogar. Merda, tem que tocar no assunto. Me voltando a Mega Man. Dragon's Lair tem pra PSN já, ué. Dragon's Lair é muito foda. Mas vamos tentar não ficar muito tempo aqui só em Mega Man, porque a gente já gravou 2 episódios sobre Mega Man. Aliás, sobre jogos da Capcom, a gente já gravou episódio 4 Street Fighter, episódio 1744 Mega Man, a gente gravou episódio 32 sobre série Versus. 18, a gente dá uma rabiscada no Final Fight, só pra não falar quem falou. É, a gente falou 65 de Resident Evil, cara. 65 Resident Evil, 32. A Capcom é o. Não tô na primeira que a gente deu, né? Foi o que a gente jamais falou até agora. Exatamente. De fato. Se você quer ouvir mais sobre Mega Man, escute o episódio 17 e o 44, que é sobre Mega Man e Mega Man X, cada um respectivamente. Mas é importante dizer que o primeiro jogo, ele não foi um mega sucesso bizarro, mas ele deu um lucrozinho pra incentivar eles a fazer um novo jogo. Porque hoje em dia, convenhamos lá, se fosse hoje em dia o jogo tivesse feito esse sucesso mediano, eu acho que não teria o 2, mas naquela época... Não, pelo contrário, se hoje em dia o jogo tivesse sido lançado, já teria um produto 2 e 3. Tem que ver. Mas naquela época, se você... Por exemplo, aquele filme do... Só pra dar um exemplo, tá? Que é filme, mas foda-se, é mesma merda, mesmo pensamento. Aquele filme Três Mosqueteiros, que saiu ano passado, já tá na trilogia, já, os caras assinaram um contrato pra 3 filmes, porra. Esse mesmo ano, 89, foi um ano foda pra Capcom, porque eles foram lançados nos arcades do Final Fight no finalzinho do ano, em dezembro, junto com o Mega Man. Agora, quem não jogou Final Fight num fliperama, pelo amor de Deus, vai tomar no cu, né? Pode. Tomar no cu tranquilo. Pode, fala pra mim que tu jogou Final Fight no fliperama. Eu joguei Final Fight no fliperama, cara. Fala não gato que um, mas eu joguei. Porra, tu não disputava pra escolher o Hagar, não? Fliperama. Ué, mas não. Só um de fliperama. Ah, então foi um que eu joguei. Tinha na locadora, embaixo da casa da minha tia, cara. Minha tia tinha dinheiro, ficava lá, tia, me dá mais uma ficha. Acho que eu cheguei até a zerar, cara. Aí já não sei não, acho que não duvido disso aí. O último jogo que eu terminei foi Final Fight. Joguei esse fim de semana, eu e o delegado. Ele, o PlayStation dele é desbloqueado. Aí a gente fez o emulador de arcade funcionar lá e jogou Final Fight. Obviamente eu joguei com o Hagar. E quantas fichas vocês usaram? A regra do skill point? Ou vocês botaram fichas infinitas? Não, você pode botar fichas infinitas, mas a gente usou 5 no máximo, assim. É, não jogo é tão difícil não, cara. Só o último chefe que é chato. Porque eu acho maneiro... O Sol não tem esquema, né? Quando ele vier correndo, tem uma botadora do Hagar na cara dele. O Rolento, só o último chefe que é chato mesmo, com a porra da peça. Dando soco pra não tomar flechada. Pô, mas o maneiro do jogo... Eu jogo com o Hagar, cara. Eu gosto de agarrar. O maneiro do jogo é que ele foi bem portado pra Super Nintendo. Diferente de alguns... Foi tão bem portado, cara. Pô, eu achei muito bom. Ele é médio portado, mas, pô, o de arcade é muito superior. Ah, como todo, né, cara? Porra, todos os jogos de arcade eram melhores. Não, mas ele é muito superior, assim. É claro, se você me falar de porte, o porte é razoável pro que dá pra fazer, né? Mas tem um desnível bem, bem razoável. Eu acho o Street Fighter muito melhor portado, por exemplo. Só pra dar um exemplo. Ah, sim. Sabe? Mas... Depois. Ah, mas é Street Fighter, cara. Porra, cara. É verdade. É verdade. Mas o Street Fighter 2 pro Nintendinho era ridículo. Era lento, era travado. É piratão, cara. Não era... Também, né, cara? Isso é Tectoy. A gente tá falando da Capcom. Vamos fazer um dossiê Tectoy. Aí, eu prometo que a gente vai fazer um dossiê Tectoy no futuro. Mas acho que brincando agora, cara. Mas esses sites, assim, inclusive, sobretudo estrangeiros, né, que se dedicam a contar história de videogames, assim, não raro eles têm uma página dedicada a Tectoy, como um caso de fidelidade, né? Porque não dizer que uma da empresa até hoje lança a Mega Drive. É por causa da Tectoy é por causa da Tectoy que a SEGA ainda exporta peças do Mega Drive, moleque, pro Brasil. Na verdade, eu acho que a Tectoy já fabrica tudo em Manaus, né? Não fabrica, eles são os otários, cara. Fabrica tudo já. Acho que fabrica tudo. E não, é alguma coisa, então, tem a ver com a garantia. O único lugar do mundo que Mega Drive ainda tem garantia é o Brasil, eu acho. Paga royalty pelo uso da marca, etc. Isso aí, certamente, mas... É importante falar que no começo do Final Fight tiveram dois personagens, né? O Cold e o Hagar. Obviamente, todo mundo que brigava pra escolher o Hagar, porque o Hagar era um troncudão que batia forte pra caralho, o Cold era um merda. E depois foi lançada uma versão com um personagem novo, que era o Guy, que era o Final... primeiro DLC da história, né, cara? Porque na verdade dava pra jogar com os três e no Super Nintendo tinha essa putaria. Primeiro DLC da Capcom, é Final Fight. Mas... O Guy é importante na história dos videogames, cara. Ele é o primeiro DLC da história. E agora no Street Fighter Tekken ele virou DLC de novo, né, cara? Exato. É a segunda vez que virou puta DLC. Não, cara, parênteses aqui pra esse Street Fighter vs Tekken. Tava jogando eu, Comandante Cobra, Mesh Splinter esse final de semana. E o jogo, ele faz questão de mostrar pra você os personagens ali lá, tipo, bloqueados, saca? Eles estão aqui, você que não falou eles. Olha. É, chegou um novo nível de douchebaggery a casa, não, cara. Você não pode, tipo... Assim, eles mostram porque, os personagens bloqueados, fica na seleção, cara. Na tela de seleção fica todo mundo, tipo, aquela sombrinha em cima do tipo, você poderia ter. Eu até cheguei a perguntar pro inimigo, pô, cara, isso aí é pra ele entrar no story mode? Ele, não, cara, isso é DLC. Exatamente. Aquela velha história, né? Aquela velha piadinha. Saiu no Facebook, acho que foi o Wall Jogos que colocou, né? Uma foto da tela de seleção do Street Fighter Alpha 3, do Marvel vs Capcom 2, sei lá. Saudades do tempo em que os personagens extras eram liberados no story mode. Esse vai bem, né? Falando de X-Men vs Street Fighter, voltando a 91, a gente teve o Street Fighter 2 lançado no fliperama. Obviamente, se você quiser ouvir, antes de vocês mandarem e-mail ou qualquer comentário falando, caralho, vocês não falaram sobre a parada do Street Fighter. Além de não dar tempo, a gente já teve um programa número 4 com o Comandante Cobra. Diz aí, Comandante Cobra, o programa foi muito bom, não foi não? Pô, foi excelente, cara. Todos os programas comigo geralmente são bons, então exatamente. Eu recomendo. Assim, na época que a gente gravou, o Comandante Cobra falou que Street Fighter era uma série muito boa. Hoje em dia ele fala que é uma merda e comparado com Mortal Kombat é um lixo, mas... 2. Falando de Street Fighter 2. Porque não tinha sido barra nas Capcom 3, nem o Ken ainda, né, cara? Verdade. Todo mundo fuiu, cara. Botou o nome em jogo, né? Desceu o rating, cara, essa pra Nossa. Street Fighter 2 foi um sucesso bizarro nos videogames, e aí sim foi um divisor de águas pro gênero de luta, né, não, Elato? É, durante muito tempo, inclusive, esse foi o jogo mais jogado do mundo, até. Ainda tem... Não sei se muito tempo, né, mas pelo menos durante o ano de 92 foi o jogo mais jogado do mundo. Então ele foi tipo Skyrim da época. Foi Skyrim. É, foi Skyrim da época. Nojo, cara, eu não compara com isso. Acabei de comparar. É, pois é, não compara com... É, mas assim, foi o mais jogado, né, é, porque isso prova como antigamente durava muito melhor, porque ele sempre vai ter dois e hoje essa merda de Skyrim nojenta. Não, e a gente diz... Só os idiotas jogam. Só idiotas jogam. Não, mas falando sério. Era uma época em que a gente não se importava que o jogo tinha a versão Street Fighter 2, Street Fighter 2 World Warrior, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Super Fight, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo. A gente não se importava, cara. Era tudo Street Fighter, moleque. Cara, vou te dar uma parada. Na real, tem um amigo meu aí que se importa até hoje com o fato do pai dele ter quis tu pagar R$10 a mais pra ter 4 personagens. Pô. Mas uma parada que... Esse amigo meu tem um em casa Street Fighter 2 World Warrior pra Super Nintendo. Well, Champion Edition. Cara, até hoje eu não me importo com DLC, com essas várias versões de jogo. O problema das versões de jogos é que daquela época, porque eles consertavam balance na maior parte das vezes. Tournament Edition, não sei o que lá, Edition. E tipo, se lançassem isso pra mim hoje, eu tava cagando. O problema é que eles lançam um jogo pela metade, só agora, tipo, um ano depois, lançam o jogo inteiro. Aí eu puto. Não, fora isso. Aí fala assim, ah, oh, mas foi o tsunami, gente. Fica triste aí, não, cara. Pô, compra pra gente. Desculpa, o tsunami é eterno. Aí, se o Baixo Frente Soco atrasou a semana, gente, foi culpa do tsunami. Fica triste, não. É, a diferença é essa, né? Antigamente eles consertavam o jogo, né? Hoje eles não terminam o jogo. Né? Depois a gente termina essa porra aí com o DLC, esses otários pagam mesmo? Então a gente paga. Street Fighter 2 foi o jogo que eu mais joguei no Super Nintendo. Não adianta falar de Mario, moleque. Eu joguei pra caralho Mario, mas Street Fighter 2 era foda, moleque. Puta que pariu. Pois é, eu não sei se pra mim foi o Street Fighter 2 e suas mil variações, ou se foi o International Superstar Soccer. Eu acho que foi Street Fighter também. Mas o comandante... E juntando Mega Drive, né, que eu também tive antes. O Comandante Cobra, ele jogava o Street Fighter no truque. Todo mundo fala que era muito melhor o do Mega Drive. Pois é, o Mega Drive é muito melhor. É, eu gostava também. Primeiro que o controle de Mega Drive é muito melhor pra jogo de luta. É, pô, eu comprei, inclusive, um controle de 6 botões pra usar o Street Fighter. Pô, é que se você comprasse pra qualquer outra coisa, é inútil, né? É, senão você ficava, tipo, não. Você o start não. Pra acionar o chute. Não, você falar pra mim, porra, eu comprei um controle de 6 botões pra jogar Sonic, moleque. Me dei bem. O pior é... Não, tem uma funcionalidade pra todo botão, que é pulo. Não, os de cima não funcionam. Porra, avacalhou, moleque. Porra, se eu soubesse disso, eu nunca tinha comprado. Mas o controle de 3 botões não era tão ruim assim. Você tinha que usar aquele botão mode que ficava em tempo. Aí ele trocava, sopiu, sei lá. Uma merda, mas servia. Mas o Mega Drive levava essa... A primeira vantagem que ele levava era essa, né? O controle era melhor. A segunda é que, como o jogo só foi sair depois, porque a Nintendo tinha aquela verdade de... Se quiser pro meu videogame, só pode fazer pros outros daqui a 2 anos. E saiu o Street Fighter 2 pra Mega Drive, era a versão Bus, que já era toda rebalanceadinha. Era acho que as músicas eram refeitas, etc. De diferença. Alguma coisa assim. Bem, Street Fighter 2... Voltando a Capcom. Street Fighter 2 foi um sucesso foda isso aqui. Eu gosto de jogos número 4, a gente se vê por lá. É, mas em 91 também foi lançado, no final do ano dessa vez, BOD. O melhor. BOD? Não, BOD. Me ajuda aqui. Esse jogo eu não joguei, não. Por quê? BOD, me ajuda aqui porque esse foi o melhor beat'em up de todos os tempos. Quem discorda vai tomar no cu e foda-se. Já vi que vai rolar. Capitão Comando, mano. Capitão Comando. Puta que pariu. Você jogava com 4 bichinhos muito. O design deles era muito maneiro pra época. E naquela época tudo era steampunk. Que sabe, Robocop. Porra, era muito bom, cara. Muito foda. O maneiro também era que, tipo, você tinha os personagens sérios. Você tinha o ninja. Eu sou o ninja. Mais um ninja. Mais um ninja. E você tinha o bebê. Quem não jogava com o bebê não era tudo, porque o bebê era o mais foda de todos. O bebê comando. É, o bebê era o Haga. Mais foda. Eu não jogava com o bebê. Não jogava com o bebê? Você jogava com o quê? Com a múmia? É, eu jogava com a múmia e eu vi o nome dele. Que o nome da múmia era Jenny. Eu parei de jogar com a múmia. Ah, comecei a jogar só com o ninja. Porra, Janet. Janet, nome de mulher. Foi mal. Não, o Janet Jackson. Cara. Aqui, ó. Acabou. Olha Janet só. Jackson. Isso é nome de mulher. Olha só, vou te falar que nego escolhia pra caralho a múmia no fliperama, porque a múmia era roubada. O especial roubada dela, não, de ficar girando, levava geral. É, você podia andar. Exatamente. E o especial do bebê era um lixo. O especial do bebê... explodia em volta dele. Explodia em volta dele e não podia se mexer. Até o do ninja, você podia dar um toquinho pra frente pra ele dar aquela bomba lá. Então, o bebê era o pior personagem, mas eu já falei isso aqui, eu acho que no programa de Beat'em Up, mas eu vou falar de novo. Sabe qual era... Por que que eu comecei escolhendo o bebê? Além dele ser foda. Pilão? Porque no jogo tinha uns robôs que você podia controlar. Ah, tá. Já sei que... E eu achava que você começava com o robô no bebê já. Cara, vou dizer uma parada muito bizarra, que tipo, isso aí eu não conto pra todo mundo não. Agora todo mundo vai saber. Eu só fui descobrir que tinha um bebê naquele robô verde depois de velho. Nossa! Foi tipo quando tentaram destruidor, tinha um bicho daquele gosmento dentro dele, né? Caraca, depois que eu descobri que o Craig era geleca, o moleque também fiquei meio chocado, mas enfim. Olha, eu não, rápido, não, isso eu não entendi, né? Porque dava um close na barriga do cara enquanto ele falava, né? Vale a pena falar que esse jogo, por mais foda que ele seja, ele fez pouquíssimo sucesso na época que ele foi lançado, 91. Ele fez... Só no Japão que ele fez um pouquinho de base. Nos Estados Unidos a galera cagou pra ele. Aqui no Brasil ele fez maior sucesso. Não, porque pra caralho. Provavelmente a galera comprava arcade no pack, né? Ah, compra o pack aqui, aí vem Cadillac Dinosaurs, Final Fight e Capitão Comando. E Aero Fight. Essa placa é tudo de graça. Comando, eu não sei aí onde cada um morava, mas Capitão Comando aqui, pelo menos, tinha muita máquina de Capitão Comando. E todas as locadoras tinham muitos exemplares. Aqui também. Então é um jogo que fez muito sucesso. É, provavelmente aqui foi em Minas também, então pro Brasil inteiro, né? Generalizado. Capitão Comando fez muito sucesso aqui. É porque o Capitão Comando, nessa época, ele era um personagem que foi criado pra promover a Capcom dentro dos manuais dos jogos. Mais nos Estados Unidos, na verdade. Ele era tipo o tio Sam da Capcom. Isso. Caraca. E ele até era tratado como herói de alguns jogos, tipo Section Z, que era um shooter horizontal. O herói do jogo era o Capitão Comando, só que completamente diferente. Tipo uns cordãozão de rapper CC, assim, e um arara mutante no ombro. Que década abençoada. E um par de 9mm de laser, cara. Porra. Taiko. É, tem versões dele que ele parece tipo Spencer do primeiro Barão em Comando. É, ele parece tipo um soldadinho. Ou o Duke Nukem, né, também. Isso é uma coisa. Também. A gente esteve numa época aqui que entrou bastante no assunto de JRPG, né? A gente ficou alguns programas falando sobre essas coisas. E a gente falou sobre um dos mais legais que tem, feito pela Capcom. Foi lançado... Peraí, antes disso, faz um adendo, só pra gente não passar batido. O Cadillacs e o primeiro Dungeons & Dragons. Só porque a gente falou no 18 também, mas só pra não pular. Porque foram, foi em 93. O primeiro Dungeons & Dragons foi Shadows of Armistar, né? Não, o segundo. Esse é o segundo. Cara, porque esse aí, foi um daqueles momentos tipo, que filme de romance pra mim. Eu uma vez, num shopping, eu joguei ele, sabe, uma ficha, que eu nunca mais vi aquele jogo depois de eras. É, que eu passei um tempo da minha vida só pensando naquele jogo, cara, que jogo foi aquele e tal, não sei o que. E aí veio a internet, tá falando? E aí na internet eu descobri de novo ele, cara, foi muito emocionante. E você achou tão bom assim ou você falou, pô, depois que comeu, largou? Não, cara, o jogo era maneiro mesmo. Pior que o jogo era maneiro. Só tava prazerei. Falava muito com o Nabase, que esse fliperama tinha num shopping perto da casa dele. Eu sempre falava assim na faculdade, porra, Nabase, bora lá, sair da aula aqui, bora no shopping lá jogar o Dungeons and Dragons, Shadow of Mistar. Ele falava, bora, cara, vai ser irado isso aqui. Cadê? A gente nunca foi. O fliperama foi demolido. Criaram um jogo no lugar do fliperama. A gente já foi num fliperama perto da casa do Nabase. É, foi. Mas não foi pra jogar. A gente jogou, pô. A gente jogou o jogo de tiro do Jurassic Park. Ah, mas não foi Shadows of Mistara, porra. Não, não foi. Realmente não foi. Daigo. Oi. JRPG fez muito sucesso. E na época, por volta de 1993, mais precisamente em 1993. Uau. Quem diria? A Capcom entrou no ramo de RPGs fazendo um jogo muito famoso. Você sabe qual é? Breath of Fire. Você gostava da série Breath of Fire? Chegou a jogar o primeiro? O primeiro eu fui jogar bem depois, cara. Eu fui conhecer a série no segundo já. Olha só, mas você... E olha que... Em 93 você era o único de nós que tinha idade pra jogar e entender uma porra dessa. É, apesar daquele começo do tipo, o cara falando, louve a Deus, louve a Deus. Eu, caralho, que é isso? O dragão é Cristo? Que porra é essa? Aliás, acho que eu já até contei essa história uma vez, que o cartucho de Battle Fire 2 que eu e o Gabriel compartilhávamos, gravei ou compartilhávamos, ele não tinha bateria. Ah, tu não salvava? Não. Puta, é o que a gente fazia. A gente tava jogando aquela porra em maratonas intermináveis, porque sempre alguém desligava a porra do videogame. Porra, que nem eu e o Comandante Cobra, quando a gente teve o PlayStation 1, a gente não tinha memory card, moleque. Clássico, clássico é. Comprar o PlayStation sem ter memory card. Exato. Era ou era o jogar... Go Horse ou nada. Se tu não jogasse hardcore, tu não jogava, meu irmão. E, era, e você jogava Resident Evil como se fosse Diablo hardcore, moleque. Morreu, morreu, acabou, moleque. Acabou. Não tem como voltar, né? Continue, só tem save. Isso me lembra também o Coveiro tentando passar uma noite inteira acordado, tentando passar o primeiro CD de Final Fantasy IX. Ele conseguiu. Caraca. Aí ele acordou no inimigo. E cara, cadê o memory card? Puta que pariu. Tudo bem. O jogo era estúpido, porque pra você poder passar pro segundo CD, você tinha que gravar o jogo no memory card. É, não adianta. Pô, qualquer você tem que ser assim. O memory card. Caralho, que cu. Ah, valeu a pena lembrar disso. Mas Breath of Fire foi ali um começo prodigioso, cara. Batendo de frente ali com as grandes franquias no Japão. Uhum. E sendo lançado pela Square no Ocidente. A Capcom dos Estados Unidos não tinha lá muita confiança no, na marca. Mas Splinter, eu. 1994, foi um ano maneiro pra você? Teve coisas legais? Foi. Lembra dele? É, o Brasil ganhou a Copa, né? O Brasil ganhou a Copa. Aí sim. É só isso que você lembra, né? 94? Porra. 94. Teve Master System compacto da Copa do Mundo. Ah lá, porra. Copa do Mundo trouxe Lutz. Mas na Capcom, em 1994, foi lançado um novo jogo de luta, uma nova série, que não fez tanto sucesso quanto Street Fighter 2, mas é um jogo de luta muito bom. Você arriscaria chutar qual jogo? Ou você sabe a resposta? Não, cara, porque eu não li a pauta, então eu não tenho a menor ideia do que seja. Porra, mas tenta chutar qual joguinho de luta da Capcom que você imagina que tenha sido lançado em 94, que é bom, que tem peitos grandes. Darkstalkers? Isso! O senhor, eu sei que já jogou muito RPG e já usou muita aparência de personagens do Darkstalker. Eu? Você, Mestre Splinter. Pô, dizer que eu usei muita é exagero, mas que eu gostava dos personagens, eu gostava. Achava bem mais interessante. Eu gostava mais dos personagens do Darkstalker do que dos personagens de Strife. Mas a pergunta é, você chegou a jogar Darkstalkers ou ficou só olhando? Cheguei. Você chegou a jogar a sério Darkstalkers? Darkstalkers. Porque naquela época quem era um grande parceiro de briga meu era o Mestre Splinter, e aí eu comprei o Darkstalkers e a gente foi jogando. Sempre jogava um. Só que isso aí foi só no Darkstalkers 3. Não, mas eu lembro que o Mestre Splinter jogava com o Mumia Man. Jogava de Anacaris? Anacaris mesmo. Que isso? Não, eu jogava de Anacaris. Olha, o Mestre Splinter sempre foi o cara que pegou os malucos não alternativos e jogava com ele. Sim, tá, o Mestre Splinter, ele tem duas frentes pra escolher um personagem de jogo de luta. A primeira é, se alguém fala, ninguém joga com esse cara, ele é um merda, ele vai querer jogar com aquele personagem até ele ganhar alguém e falar, ah, ganhei de você como merda. Você sabe que em Roscoe's eu fiz mais que isso, né? E outra coisa que ele gosta de fazer é pegar o maluco gigante. Ele acha que assim, ele olha o cara e fala, cara, esse maluco tem 5 vezes o tamanho de qualquer outro personagem. Ele tem que humilhar. Que é um jogo de luta? E um maluco gigante mata na luta. Mata, com certeza. Cosmo, o cara vem cosmo de poder espiritual. Foda-se. Ele mata a treta. Mas a parada do Darkstalkers, eu olhava os personagens e falava, cara, tem uma maneira que o outro. Eu gostava do Lord Raptor, que era o zumbizão boladão. Zumbi roqueiro em inglês. É, o Comandante Cobra. O Comandante Cobra gostava do Lobo Man. O Lobo Man, que é maneiro. Lost, tá bem. Cara, é um lobo com um chaco. É o lobo do Kung Fu, cara. O lobo do Kung Fu. Cara, tinha o... A Chapeuzinho Vermelha da metralhadora, cara. Aí é no eu 3, joguei, né? Muito com ela. A Baby mas, Hood. Por incrível que pareça, assim, não era o personagem favorito, mas eu tive... Sabe aquele personagem que você fala, cara, não é meu favorito, mas quando eu pego ele, por incrível que pareça, eu jogo bem pra caralho com ele. Foi a Felícia. Olha. Ah, mas a Felícia é apelona pra caralho, mas vai. Mas a Felícia foi o personagem, o segundo personagem mais popular do Darkstalkers, depois da Morrigan. Ela tem tudo que porra. Lógico. A Morrigan é o Ken, cara. É um apelo sexual, né, cara? A Morrigan é o Ken, cara, é personalidade, foi mal. Mas ela é o Ken, cara. A galera começou a prestar atenção nela porque ela joga, porque ela é um bom personagem pra se jogar. Não, ela é o Ken. A Morrigan, o nego jogava com a Morrigan porque ela era igual o Ryu no Street Fighter. Não, ela é o Ken. O Ryu é o Dimitri. É verdade. Pena que eu já quarto. Porra. O problema do Darkstalkers é que no começo eu achava a jogabilidade assim, aquele pão pão queijo queijo Street Fighter e tal. Eu achava os gráficos muito mais maneiros de Street Fighter, só que eu achava que a jogabilidade não acompanhava. Eu achava meio travado, meio lerdo, meio devagar o jogo. Só depois que ele foi ficar mais rápido, ter combinho, essas paradas, na minha opinião, de merda. Uhum, não, ele era um pouco mais lerdo mesmo, porque tinha o lance da defesa aérea aí, pra não desequilibrar muito, uhum. Eles meio que travavam o seu andar, assim. Tinha uns personagens que tinham dash, outros não. Era desequilibrado pra caralho. Essa fase era meio de experimentação, jogos de luta, né? Street Fighter Alpha também era o primeiro. Uhum. Ah, abençoado seja aquele jogo. Mas foi em 94 também que deu início a Capcom, junto com a Marvel, fazer brincadeiras por aí. Altas confusões. E foi com isso que a gente encontrou, no auge da venda de quadrinhos dos anos 90, um jogo muito interessante chamado... Peraí. Auge da venda de quadrinhos dos anos 90 não existiu. Não, claro que existiu, cara. Isso. Era começo da década. Foi DC vs Marvel. Não, caralho. Pô, é 95. Tem que mencionar esse tipo de coisa, hein? Não. O X-Men do Jim Lee vendeu, bicho. Não tem pra onde correr, vendeu. O X-Men. Não, porque o que acontece nessa época dos anos 90? Os caras estavam fazendo muita especulação em cima de gibi. Também. Então os caras já assim, porra, gibi daqui a 20 anos que você comprar hoje do Jim Lee vai valer milhões. É, porque os caras estavam começando nessa época. Isso aí é um macete sempre quando você reinicia uma franquia de uma revista, os caras, tipo, vendem pra caralho por quê? Porque eles têm essa esperança de fazer a bolada deles, entendeu? Isso é tudo. Exatamente. Por isso que nessa época as revistas da Image venderam igual água, Wildcats 1, Spawn 1, Mas 13 e 1, e hoje valem centavos, né? Porque foda-se, não deu em nada. As pessoas acharam que ia ser promessa, as pessoas acharam que a Image ia ser tipo a empresa escolhida. Mas exatamente. Aí... Mas esse X-Men do Jim Lee, até a série nova, né? Que chamada só X-Men, que começou uma série nova do número 1 com Chris Claremont nos roteiros, até que no Brasil vendeu pra cacete, pô. Aquilo tinha propaganda na Globo. Por isso que a Capcom viu ali e falou: opa, aqui tem, mas ela não durou quase nada também. Tipo, a Capcom fez aquele não, jogo. Não, ela dura até agora, hoje, cara. Comandante Cobra. Essa série existe ainda. Cara, mas... Cara, não, peraí. De Capcom? Ela não existe da mesma maneira que ela... Não vamos entrar nesse assunto, mas... Não, mas o que existe no... É, não vamos entrar nesse assunto. Mas o que a gente fala é o conceito de você ter múltiplas revistas pra um personagem só. Ou pra um, enfim, pra uma franquia de personagens. Você tinha um gibi de X-Men e passou a ter dois. Tudo bem que hoje você tem 12. Mas esse conceito persistiu, entendeu? E a grande importância desse gibi X-Men é essa. Eu concordo em discordar com você, mas bora gravar um podcast pra esse depois. ainda virá. A Capcom tava de amizade com a Marvel e resolveu lançar um jogo pra Super Nintendo. Muito foda. Muito foda. Quem não achar que é foda é feio e não sabe as regras, tô falando. É o X-Men Mutant Apocalypse. Muito bom. Esse jogo, eu levava uma surra na fase do Ciclope, moleque. Caralho, esse jogo era muito bom. Era a primeira bom. Fase, não era? Não, a primeira. Era a primeira dele. É, porque sim. Começo do jogo, você escolhia o herói. É. Aí, no herói que você escolhia, você ia pra fase. Tinha o Ciclope, a Jean Grey... Ciclope. Jean Grey não, Fera, Gambit e... Jubileu? Não, Wolverine. Wolverine, cara. Anos 90, porra. Faltou a vampira. Falaram o Fera, não? Falamos. A fase do Ciclope, moleque, eu levava uma surra épica. Eu acho que é um dos traumas da minha infância não passando. Passava o tempo de mandar eu das motocas voadoras. Isso, exatamente. Porra, ali era um saco. Bem, foi... A Capcom começou a fazer muitos jogos de qualidade com a Marvel. E ela lançou aquele jogo que, no episódio número 32, nós falamos muito bem, da série Versus, o X-Men Children of the Atom. Que é o ponto de início da série Versus, né? Pô, Bode, tu jogou o jogo de luta do X-Men, né? Que tinha o Iceman. Ice Beam! Pô, a Capcom daí fez o Marvel vs. Capcom 3. Desculpa. A Capcom... daí que a Marvel fez o Marvel vs. Capcom 2. Aquele bando de char sem sentido nenhum, ela foi importando desde daí. Não. Comandante aí. Cobra já disse. O que é Comandante Cobra Marvel vs. Capcom 2? Cara, Marvel é um bugenzão irado. Não, sério, Marvel vs. Capcom 2 é um Mugen com um Cable novo ali, né? O Cable, Wolverine com garra de osso. Não tem nada que mais Mugen que isso. É, dois Wolverine no jogo. É, e uma com garra de osso. O que muda? Ah, pô, me dá uma olhada aí. Não, mas eu acho válido ter um Wolverine com garra de osso, porra. X-Men gigante número 2 aqui da Abril. Beleza, mas aí coloca ele com aquela touca zoada dele. Na cabeça dele. Touca zoada, exatamente. Tem pois que ser é. Um Wolverine mendigo, moleque. Touca zoada e sem nariz. Touca zoada e sem nariz. Sim, sem nariz, pô. Ele grandão, se é pra, brutão. Se é pra ir pro anos 90, é pro anos 90, não tem esse negócio não. Era tão bizarro, era tão anos 90 que tinha até Cristal como personagem jogável, cara. É. O que foi? Tinha cristal, não tinha cristal? Não, cristal, não tinha cristal. No de arcade da Desert, a falta, né? Spinal. Isso, é, isso, aquela vez que era hoje. A Spinal tem no Marvel vs. Capcom 2, né? Já tem. A Spinal, tudo bem, não, a cristal não. Eu já tô assustando aqui, pô. Porque a gente já falou bastante sobre as aventuras, as desventuras da Capcom com a Marvel no episódio 32. Escute, muito bom. Minha filha número 2 ouviu de novo e falou que é muito legal. E não 19... pode ser bom, cara. Eu não tava lá pra falar disso. É verdade. Ah, cara, mas eu participei, tá sendo. Era bom, mas podia ter sido melhor. Porra. Pois é, é isso aí. A gente chegou a chamar o Comandante Cobra, mas ele tava muito ocupado. Mentira, mentira. Em 1996, em meados de 1996, mais precisamente em março, a Capcom veio lançar o primeiro jogo da sua franquia de maior sucesso. Bode, qual foi a franquia de maior sucesso da Capcom? O Resident Evil. Pra quem não sabe, né, é um pouco surpreendente você falar que Resident Evil é a franquia mais que comercialmente foi um sucesso na Capcom. Que pra mim, se perguntasse, eu ia ou chutar Street Fighter ou Mega Man. E eu ia falar Street Fighter assim, com propriedade. Foi Street Fighter, com certeza. Mas não. Resident Evil foi um jogo que marcou muita época. Assim como Street Fighter 2, ele definiu um gênero. Começou um gênero de horror. Porque antes do Resident Evil, o que a gente tirou? Alone in the Dark, né? Chato. Não, pera aí. O gênero de horror tá até bem representado, eu acho. Já tava aposentado nessa época? Não, tava bem representado, eu acho. Pô. O Resident Evil ele só inovou, cara. Eu não sei. Eu acho que o que fazia muito sucesso eram alguns jogos de Super Nintendo, como Galerians. Só tinha bastante também. Não, eu acho que Galerians já foi criado na onda de Resident, cara. É, foi criado depois. Mas a gente tinha o Alone in the Dark, que foi um sucesso. Só que eu acho que Resident Evil trouxe o gênero assim, mostrou pra todo mundo, até que veio uma porrada de jogo de horror depois disso. Sim, depois Deep Fear. Assim como Street Fighter. Tinha joguinho de luta de Street Fighter? Tinha. Mas depois de Street Fighter 2, é que a porra ficou séria. E assim como foi Resident Evil, a Capcom, ela mais uma vez, trouxe um gênero, assim, ela estabeleceu padrões pra um gênero, tanto é que Silent Hill, por mais que seja um jogo bem diferente de Resident Evil, você vê claras semelhanças. É, Silent Hill é muito diferente, não acho. Eu acho que Silent Hill tem alguns aspectos bem diferentes de Resident Evil, por exemplo. Alguns aspectos bem diferentes, não, nada diferente. Tem, por exemplo. Não, você só tem melee, mais melee. Não, além de mais melee, a câmera do Resident Evil, ela é estática, pelo menos naquela época, e do Silent Hill. Ela mas você tem que estar falando que você está entrando em minúcia aí, cara. A gente discutiu isso num episódio de jogos de horror, e a gente teve também um episódio só sobre Resident Evil, que é o episódio 65. Mas era muito importante que, na época, o Resident Evil 1 foi um exemplo de perfeição pra narrativa no jogo, né? Pra cinematografia. Um jeito de contar história no estilo de cinema. O quê? Cara... Não, eu cara. Não estou falando da abertura. É, cago pra cagada. Você olha pra aventura, você sabe que eles, pra onde eles estavam querendo ir com aquele jogo. Claramente foi cagada. Não, pode. Tu viu a abertura de Resident Evil 1 original? Eu vi. É muito constrangedor, cara. Veja no YouTube, por favor. Para o programa e vai ver. Não, o ponto alto daquela abertura pra mim é o Chris Redfield, assim, desesperado, com o helicóptero indo embora. Ele fala assim, eu não sei se ele tá desesperado, se ele tá triste, se ele tá tentando dar uma de ator, mas ele fala, please don't go. Triste pra caralho. É tão ruim quanto o Wesker dizendo no começo do jogo, uau, what a mancha. Is this a Jill sandwich? Resident Evil partiu da ideia dos jogos de horror que a gente tinha na época pra fazer uma coisa bem interessante, que era deixar a câmera estática e deixar a jogabilidade ruim. A gente até hoje não sabe se a jogabilidade ruim foi intencional ou não, mas foi uma jogada de mesh da Capcom. E em seguida, todos os outros jogos de horror da época foram... Tinha jogabilidade ruim. Tinha uma jogabilidade de merda. Não sei se o nego virou e falou, excelente, a gente tem desculpa perfeita pra despedir os nossos programadores e fazer uma cagada aqui. É, pro maluco passar um desespero foda com o controle na mão, como se ele estivesse dentro da porra do jogo. Pro Chris Redfield se mexer como se fosse um tanque, moleque. Ele para e gira, aí continua andando aí. Gira. Meu irmão, quem é que para e gira com aqueles gremlin, aqueles hunters vindo pra cima? Cara, nervo de aço. Comandante Cobra. Tipo assim, pra mim, Resident Evil ainda é uma coisa cretina, porque você não tem como andar e atirar ao mesmo tempo. Cara, já passaram 5 jogos e não tem como. Eu tinha apagado isso da minha mente. Não, mas Resident Evil 1 é um jogo assim, se você se teleportar pra época, se você se transportar pra época, Resident Evil 1 é um jogo que deu cagaço pra caralho, fala sério. Deu. Exatamente por causa disso, você ficava com desespero, você querendo se livrar da galera, sair correndo e aquele controle não cooperava. Não, o que, que é a famigerada cena do corredor que pula o cachorro da janela, moleque? Nossa, bicho. Vai tomar no cara, mundo, né? Se tu falta da época que eu não conseguia jogar jogo, passava de 1 hora da noite e não conseguia jogar aquele jogo. Exato. Eu lembro que eu e o Comandante Cobra, a gente era molequinho, a gente se achou os badasses por estar meia-noite jogando Resident Evil com luz apagada, moleque. Porra, só faltava estar de fone. Já no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente tinha o PlayStation 1 fazendo aquele sucesso louco nas piratarias boladas aqui no Brasil. A gente já pôde conhecer muito mais coisa, como por exemplo, Dino Crisis. Você lembra Dino Crisis, Comandante Cobra? Pô, eu sabia que Dino Crisis eu nunca joguei muito, eu joguei um pouco do 2, mas eu gostava de Dino Crisis, não fazia o menor sentido, mas eu gostava, tipo, Dino Crisis 1 eu não joguei, mas Dino Crisis 2 era o Resident Evil com uma jogabilidade boa. Assim. Que isso, Rod? Foda-se a sobrevivência. Vamos destruir tudo que você queria fazer em Resident Evil e não pôde. Pô, mas aliás, é exatamente o contrário. Não. Assim, você pega o primeiro Dino Crisis, você vê o que é survival horror de verdade. Dino Crisis 1 é a jogabilidade de Resident Evil com speed escarrada com dinossauros, sim, moleque. Só que aquela coisa assim, é o verdadeiro horror da sobrevivência, porque munição é contada, é muito pouca. Não, e confiamos. Pode, pensa comigo, o que tu tem mais medo? Um zumbi gigante Tyrant ou um tiranossauro Rex, moleque? Cara, não, Dino Crisis, Ele era divertidíssimo pra época. Muito divertido. Ele era muito bom. Só que o Dino Crisis 1, ele era um jogo de horror. Dino Crisis 2, ele era tão absurdo de jogo de ação que ele tinha score, moleque. No final, você tinha que fazer Mas era o score que eu gostava, sabia? Eu gostava dessa coisa de score, de comprar as armas, tipo. Eu também gostava. Eu ficava indo naquela área onde tinha só pterodáctilo, ficava tirando pra cima, igual retardado. Exato, com metralhadora dupla. E era tão maneiro que você habilitava o jogo de luta com dinossauros com esses pontos. Né? Ou então, tipo, ir com um tanque contra um alossauro tenso. Era foda. Aliás, no 2, não é nem um survival horror. Os dinossauros têm que correr de você, cara. Eles estão tentando sobreviver contra você. É um jogo de horror para os dinossauros. Só faltava ter uma arma glacial, uma arma meteoro. Se tivesse, era supremo. Ao mesmo tempo, nessa época, foi lançado o spin-off, que virou a melhor franquia pra mim de Mega Man, que foi Mega Man X. Ah, e eu arrisco dizer, já disse isso antes, Mega Man X é a melhor série de jogos de plataforma que existe, cara. Mario? Vai se fuder o Mario, moleque. Mega Man X é muito mais raro que Mario, moleque. Não? Eu gosto mais de Mega Man X, porque pelo menos eu atiro nas coisas. Pode elas tirar não caem na tela, elas explodem. Pode tirar no Mario também. É, bom, não o tempo todo. Ah, cara, pô, Mega Man X acho que foi o primeiro jogo assim que eu joguei, que envolvia tática e que eu consegui entender a tática e aplicar, sabia? Olha. Porque, tipo, eu jogava RTS, mas era uma merda, né? Mas o Mega Man não, tipo, ele é aquele tipo de jogo que a curva de aprendizado dele, ela não envolve você se ficar mais poderoso. Porque, por exemplo, você zerou o jogo uma vez, cara, eu zerava o jogo quando eu queria, a partir daquele momento. Isso. Tipo, cara, a primeira vez que eu matei o Magma Dragon, nunca mais morri pra ele. E o jogo era maneiro, sabe? A história era interessante. Pô. Tá bom que a minha cabeça era outra na época, mas vou dar um alívio pro jogo falar que é interessante, tá? Que maldade é assim? É interessante? Então, beleza, eu não confio em mim naquela época. Eu era retardado mental. Não, cara, mas eu vou jogar Mega Man X de novo recentemente. Eu peguei meu PSP e joguei vários Mega Man X, cara. Sério, não é nem nostalgia nem nada. Mega Man X é muito bom. É uma pena eles terem cagado a série no PlayStation 2. E é uma pena o Inafune não tá mais aí pra fazer essas porras, mas eu queria muito poder jogar Mega Man X de novo, ou um jogo parecido, entendeu? Um jogo no mesmo esquema, que tenha a mesma jogabilidade fluida, que tenha personagens carismáticos, porque, pô, por mais que as pessoas dizem, ah, o Zero é um bicha, o Zero é maneiro, o Mega Man é escroto, o Mega Man é maneiro, o Mega Man e o Zero são dois personagens muito maneiros, era legal você escolher entre eles pra jogar. O Zero é realmente maneiro. É maneiro, cara, era bom, era legal você chegar no Mega Man X X3. Acho que o Comandante Cobra não jogou muito Mega Man X no Super Nintendo, né? Mas não, era muito bom. Tá zoada no cara que só tinha Mega Drive. É. Mega Man X3, cara, era muito maneiro quando você via, tipo, caralho, o Zero apareceu aqui pra salvar o dia, puta que pariu. Ele tinha muito aquele vibe de anime, né, cara, o Mega Man. Muito, muito. Desde o X. Sim, na época que eu gostava dessas merdas, tipo, pra mim era interessante o jogo. E é o que eu falei, tipo, era um jogo que eu me senti extremamente realizado quando eu venci o chefe, eu superava os desafios, porque eu sabia que, sei lá, há uma semana atrás eu tava levando uma surra pra eles e eu, meu mal, eu não botei nenhum código, eu não melhorei, tipo, eu só aprendi a jogar o jogo. Isso era legal. Essa sensação de conquista e de progressão que você faz aprendendo com você mesmo, e não lendo macete em revista e tal. Então, acho que o jogo, ele foi, acho que talvez minha passagem, assim, do plataforma em noob para a plataforma mais amadurecida. Então, eu gosto pra caralho do jogo. Agora, o engraçado é que o inimigo falou que era, tipo, difícil de 40 Mega Man ou zero. Not really. Não. É, quando a gente finalmente teve a escolha de qual dos dois, né? Todo mundo aqui, quando teve a opção de escolher o zero, já não era bem criancinha, já tava na puberdade, então o zero era o suprassumo, cara. Caralho, ele tem uma espada, ele bate de perto, caralho, fodeu. É o zero, é o zero. É, exatamente isso. Porque até o Mega Man X3, o zero é uma muleta. Vamos lá, desculpa. Eu não sei qual era o vibe que vocês tinham com o zero, mas eu nunca tinha jogado no Mega Man X, né? Então, o zero era a muleta, ele vinha te salvar, ele te tirava do aperto. Ele era o proverbial ninja inimigo, então. É isso. É isso. Sim, ele era então o proverbial ninja inimigo, o cara que apareceu, que vem e salvava todo mundo. Tipo o Proto Man. É. Não, é, agora. Ele é tipo o Proto Man, sim, cara. Só que ele tinha uma espada, então ele era muito mais maneiro. Cara. Ah, não, claro. Nessa época, também nos anos 90 e 2000, a gente começou a ter a queda de Street Fighter, né? A gente teve Street Fighter Alpha, foi muito foda, e depois veio Street Fighter 3, que quase ninguém aqui no Brasil jogava, cara. Que pena. Que pena nada, mereceu. Ah, que é isso? Você tá doido? Comandante Cobra, só porque tu leva uma surra no Street Fighter 3, tu fala que ele é ruim, ah, porra. Ah, ah, ah, eu não jogo ele, portanto, levo uma surra. Não inverta as coisas. Agora, não vou entrar nos problemas de Street Fighter 3, pode seguir. Mas é visível que ali a popularidade de Street Fighter caiu muito, né? Até antes do Street Fighter 4, a gente quase não ouvia mais falar de Street Fighter, o que era uma pena. A não ser quando saía a coletânea. Mas mesmo assim, cara, a coletânea era tipo só viver de nostalgia, você jogar o que era antigo e tal. Mas nessa época aí tiveram até aqueles Street Fighters em 3D, cara. Ah, os ZX. É por isso que não. Por que você acha que caiu? Como era de cobra, você amarrava no Street Fighter ZX. Eu jogava, pra ter verdade, eu jogava. Não, o ZX tem uma coisa boa, que é a trilha sonora. Todos os dois, a trilha sonora é foda. Mas é só isso. Cara, eu não sei. Interessante, porque eu não sei mesmo, não. É, e eu sou um cara ligado em trilha sonora, mano. Vou dar uma olhada de novo. Não, sim, eu te dar duas faixas. Procura Light Guardian e Strange Sunset. Um dos duas melhores. Vou procurar. Depois, quando eu ouvir esse podcast, eu vou procurar. Mas o... Então cara, tá, né? Nunca. Cara, mas é legal, tipo, eu gostava dos jogos e, cara, na verdade, eu sempre fiquei esperando pro Street Fighter 4, saca? Sim. Porque depois de um tempo, eu não tinha Street Fighter 03. Não, mas depois do Street Fighter 3, eu meio que tomei uma... Porque antes de jogar o Street Fighter 3, só depois que eu fui ver que eu gostava muito da jogabilidade do jogo, quando eu vi o Street Fighter 3 pela primeira vez no fliperama, olha só, era uma coisa meio rara, não tinha nem o Akuma na época, nem a Chun-Li. Era só o Ryu e o Ken contra os malucos aleatórios. Ah, tá, você pegou o New Generation só, então. Isso, exatamente. Não tinha ninguém que eu conhecia, cara, falar, pô, vou jogar aqui com o Honda. Cara, cadê o Honda? Porra, cadê o Blanca? Tu tá de sacanagem se você jogava com o Honda. Não, época. Qualquer um, cara. Cara, eu jogaria com o Honda muito antes de jogar com o Necro, Remy, essa porra toda. Não, você tá chegando logo em alguns dos dois piores, mas o Alex é legal. Aí, o Alex é legal. Zoado, cara. Eu não sei qual é do Alex, porque ele era pra ser tipo um Zangief, que não é sinistro. Ele também tem quase o tamanho de um protagonista, mas ele é meio fortão. Ele não, ele era pra ser o herói da porra dele. E tem um lance de sambo, mas que... cara, não, ele é luta livre só. Então, os personagens são mais construídos, cara. Luta livre não é estilo de protagonista. Ele não é protagonista, ele é o quê? Qual é não, desse, cara? Não é, pô. O Zangief, ele é meio que um genérico. Tipo, não, o Zangief, você olhar pra ele falar, não, o Zangief é vilão. O americano wrestler é muito heróico. Eles pensam no Hulk Hogan. Mas aquilo não é Hulk Hogan. Cadê o bigodão dele de All American, cara? Cadê, tipo, as características, tipo, realmente caricatas do personagem? personagens. Os personagens então, mas tu já viu, mas tu já viu que ele tem introdução com o Andori? Que os dois ficam dando peitada igual, cara, o André the Giant. Então, cara, olha só, os bons designs de Street Fighter eram bons porque você batia o olho e sabia o que tava rolando. Era um cara de artes marciais, era tipo o maluco da base aérea. Você sabia qual era dele. Esses personagens novos eram todos uma merda, porque você não identificava, mas enfim. Eu tô sentindo que a gente tem que acelerar. Isso. Sim. Eu gosto muito de Devil May Cry, e eu nunca entendi o papo que Devil May Cry foi desenvolvido como Resident Evil, só depois que resolveram mudar e tal. Isso nunca fez sentido pra mim, porque é uma jogabilidade muito estranha pra enfim, pra série. Assim, a ideia do Devil May Cry, se você olhar Devil May Cry, você vai ver alguns elementos de Resident Evil ali, sim. Por exemplo, a câmera parada, é um sistema bem parecido com os puzzles, você tirar um cristal do lugar e botar no outro. Tem umas carinhas, só que tipo, com muito mais ação. Então eles mexeram a jogabilidade pra ficar... Imagina um Resident Evil em que você batesse com uma espada, né? Ia ficar meio estranho. Então eles resolveram dar uma mexida boa na jogabilidade e virou o Devil May Cry. Imagina um Resident Evil co-op, né, cara? Onde você joga com Chris Redfield engolindo criança pra colocar nos braços, cheio de esteroides. É estranho. Isso nunca vai acontecer. Devil May Cry foi uma série que fez bastante sucesso, só que eu não entendo por que que no Devil May Cry 4, onde já não fez tanto sucesso assim. Cara, sei lá, deixou estagnar. Porra. Cara, olha só, o Devil May Cry 2 parece que foi tipo aquelas aventuras de DLC que você só lança assim, tipo de 2 horas, porque eu acho que o jogo realmente só dura umas 4 horas no máximo. E fez sucesso pra caralho. Bom, 4 horas com cada personagem, né? Porra, eu não joguei um jogo de novo com outro personagem, só tipo, Não, meu irmão, qual é do final do Devil May Cry 2, né? Nossa. Cara, Devil May Cry 2 é lindo, é tipo, Straight Back to Hell, como é que é? Cara, enfim, só faltou tocar Highway to Hell e foda-se. Né? Cara, aquele papinho do Dante ter morrido, mas não. Cara, o filme é toda uma merda. Ele era bem mais dark, mas sem propósito nenhum. Então, com a merda. Você enfrentava o prédio demônio, cara. O prédio possuído. A gente teve nessa mesma época Onimusha. O Onimusha, sim, é totalmente Resident Evil, cara. É. Onimusha já tem aquela jogabilidade bem Resident Evil. Que é Capcom, porra. Puta que pariu, né, cara? Vai ficar lançando jogo de luta, ou jogo Mega Man, ou jogo igual Resident Evil? Formulaico, né? Formulaico. Onimusha é foda, mas porra. A gente já falou bastante de Onimusha também, mas vale a pena a menção aqui. Onimusha 3, pra mim, é o melhor jogo da série. Sim, não, com certeza, gosto mais do 3. Pra começar, uma hora a gente já renova, né? Eu ainda quero fazer um programa sobre Onimusha. Porra, tô lá, hein? É, muito legal, só que tem que arranjar as pessoas que jogaram essa porra toda. Jogou como, né, tipo? Joguei, porra. Se o time já renova, eu joguei, cara. Acabou. Vai falar, o quê? Claro! Então, foi isso que me trouxe pro Onimusha. E o CG inicial, cara, é maneiríssimo. Porra, aquela chuvinha, capetas. Que não tinha nada a ver com o jogo, né? Lá pro final de 2000 a gente começou a ver colaborações com a SNK, coisas que muita gente sempre quis ver. Caralho, imagina primeira pessoa a falar, imagina um Street Fighter versus Mortal Kombat. E depois o Neo começou a falar, imagina Street Fighter versus King of Fighters, moleque, versus SNK. E na vibe da série versus, lançou Capcom versus SNK, Capcom versus SNK 2 e SNK versus Capcom. O triste é que nem isso salvou a SNK da destruição, cara. E é engraçado que essa série versus, em específico, eu conheço poucas pessoas que jogaram, apesar de ser legal. Isso é triste, cara. Como assim? Mó balanceado, mó bem feita a parada. E eu escuto falar que SNK vs Capcom ainda é melhor do que Capcom vs SNK. Ah, não, aí já é zoado. Se for o caos que a gente tá falando, ele é muito esquisitinho. Parece Street Fighter 2. E isso não é legal pra época que ele saiu. Ele só tem muito personagem legal, incluindo o Dimitri de Darkstalkers na versão mais fodona dele. Sim, verdade. Chegando mais em 2004, a gente teve o Monster Hunter, que foi um sucesso bizarro no Japão. Alguém aqui jogou Monster Hunter seu Daigo? Acho que não. Acho que não, hein? Ainda mais que era pra PSP, eu tive que roubar o do Gran Veil pra jogar. Mas foi um sucesso bizarro, consegue explicar em 10 segundos por que foi um sucesso bizarro? Ah, cara, é muito coisa de japonês, assim. Você não é só colecionar monstros, é você caçar monstros e arrancar pedaços deles pra fazer as suas coisas. E você ainda pode andar com alguns pra ser seu monstrinho de estimação. O japonês é tão forever alone que até isso, você pegar um monstro pra ser seu bichinho de estimação, pra eles tem graça. Pokémon, né? É, Pokémon, mas tipo, não é bem Pokémon, é uma coisa... sei lá, você pegar um dragão de estimação, poder dar rolê no bicho e falar, ah, meu bichinho querido, e o bicho rosnar felizmente pra você, assim. Jogo onde você bate com direcional, cara, só japonês vai ver graça nisso mesmo. Nossa. Da nova geração, a gente teve Dead Rising e Lost Planet. Lost Planet, eu tô até hoje pra jogar e não jogo, cara. Tá. Lost Planet, eu só joguei o segundo. É. Dead Rising, alguém jogou? Cara, nossa, Dead Rising, cara, já cara, teve gente que falou que era um Resident Evil dos novos tempos, né? Olha só. Cara, eu odeio jogo de zumbi como uma regra de... como uma regra pra mim. Então... uma regra de ódio, né, cara? Não, cara, é batida, né, merda sempre. Eu não entendo qual é a paixão que o nego tem pro zumbi. Eu não entendo e cada vez mais eu faço menos questão de compreender, então... Escuta o episódio número 15 que a gente falou sobre zumbis em geral. Eu só escuto episódios com a minha voz, cara. Sabe disso, sabe minha verdade. Regra. Porra. E hoje em dia a gente teve a Capcom com a grande retomada dos clássicos, né? A Capcom hoje em dia tá voltando às origens, lançando Street Fighter 4 e 1 milhão de versões, a Arcade Edition, Super Street Fighter 4, a gente tem Marvel vs. Capcom 3, Ultimate Marvel vs. Capcom 3. É, com a diferença que agora eles fazem a segunda versão muito pouco tempo depois, que é pra arrancar dinheiro mesmo, que dá, os DLC louco, cobrar por cor. Porra, cobrar por cor é um absurdo, moleque. Não, agora olha cobrar só. Cobrar por cor é muita filha da putiça, isso aí até eu tenho que concordar. Just staggering. Vou te falar que Street Fighter vs. Tekken, eu achava um jogo muito mais ou menos até esse final de semana. Cara, eu falei pra você que é um jogo que eu não ia comprar de jeito nenhum, até que eu descobri a essência daquele modo. Quando eu descobri aquilo, cara, eu comprei, mas eu mandei comprar usado. Mas é muito foda, cara. Você já jogou, Daigo? É um modo que você joga 2 contra 2, 4 personagens na tela o tempo todo. Sim. Cara, é um negócio que é mais divertido, cara. Ainda mais porque se um morrer, acabou. Exato. Cara, ficou eu e o Senhor da Eternidade contra o Comandante Cobra e o Mestre Splinter por horas jogando, horas. E podia ter ficado mais horas ainda, cara. Sim, isso que é bizarro. Não tem tempo passar, cara. É muito maneiro. É um negócio onde o jogo de fato brilha. E é muito triste a gente não ver isso nos torneios ainda. Isso, mas... aliás, nem vamos, porque daqui a pouco o jogo vai sair. Não, isso é totalmente unbalanced. É muito favelão pra... é muito favelão pra torneio. É, mas isso que é foda, cara, porque o torneio tinha que ter mais essa cara de várzea. O tático, técnico, deixa pro King of Fighters, deixa pro Marvel, não. Faz uma várzea nervosa aí. E por último, a gente tem aqui a ressurreição da série Mega Man, que a Capcom investiu em old school mesmo. Ela falou, cara, a gente vai lançar Mega Man 8 bits. Ela lançou Mega Man 9 em 2008, acho que Mega Man 10 foi em 2009, né, ou 2010. E... foi comecinho de 2010. Foi um susto pra mim, porque Mega Man 8 bits fez um sucesso absurdo, como a série não fazia há muito tempo. Sim, apesar de eu achar que isso é punhetão, tá ligado? É não confiar na marca. Isso é coisa de gente tipo Ninja Inimigo aí, que basta falar, cara, voltamos às origens, que aí comprou e... não, vou te falar que o Mega Man 9 vale ser jogado porque ele é uma experiência nova, apesar dele ser velho, mas o 10 é muito punhetão. Pô, eu acho legal o 10, mas eu não acho, tipo, os jogos mais fora já pra que não. Eu já falo, nego atira pedra em mim, um dos jogos da série Mega Man que eu mais gosto... peguei minha pedra aqui. É o Mega Man 8, cara, que é o Mega Man do PlayStation, que é aquele que tem... que nego fala que é uma merda. Eu acho muito foda, cara. Vai tomar no cu, foda-se. Eu gosto dele bastante, mas meu favorito ainda é o 3. Foda-se, sobe a música aí, vai tomar no cu. Sobe a música. Pô, que moral. Mestre Splinter, você sabe arriscar aqui quais as 4 franquias mais vendidas da Capcom? As 4 franquias mais vendidas da Capcom? Sim. Resident Evil, é a primeira. Olha só. Aí sim, hein? Quantas cópias vendeu pra gente? Cara, vendeu 44 milhões espalhados entre 56 títulos. 44 milhões? Eu achava que era só 40. 40 milhões. Por volta de 40 milhões. Por volta de 40. Pertinho ali do 40, tá ligado? 40 cravado. Se a gente fosse fazer um ranking aqui, segundo lugar da venda de Capcom foi? Foi o primeiro jogo que você mencionou, Mega Man. Foi o primeiro jogo que eu mencionei? Foi o primeiro quando ele chegou. Ah! Pô, Mega Man... você falou pra mim, a primeira experiência com o Capcom começou com Mega Man. Mega Man foi o segundo jogo mais vendido na frente de Street Fighter, né, cara? Só que olha só. Vamos botar nessa aí, né? Resident Evil tem 56 títulos, Street Fighter tem 62 títulos e Mega Man tem 124 jogos, né? Apesar de eu achar que tem mais. Eu acho que tem mais também, se você for contar. Olha, eu acho que tem mais. Tem uns jogos perdidos no Oriente, moleque, que só lançou vale lá. Fanmade, não vale fanmade. Não é fanmade, brother. Tem muita coisa bizarra de Mega Man. São 28 milhões, cara. Resident Evil, pra mim, tem que ter na metade a fanmade. 56 títulos de Resident Evil. Não, cara. Tem muito rail shooter de Resident Evil hoje em dia, cara. Isso aqui é bizarro. Tipo, jogo de tiro. Tem que ter muito, cara. Muito. É, que nem o cara tá falando, Devil May Cry é o quarto, tem 11. Pra mim tinha 4. Porra, já tava quase o triplo. Olha só. Street Fighter vendeu 27 milhões de cópias, tem 62 jogos. Devil May Cry vendeu 10 milhões, tem 11 jogos. Agora, Monster Hunter, Mac, 8 milhões e meio. Aí vem Onimusha, depois vem Dino Crisis. O Monster Hunter foi uma franquia mais que mais rendeu, que eu sei que ele tem muito menos jogos e vendeu muito. Ó, eu vou te falar que eu acho bizarro. Ace Attorney, que a gente não falou, que não deu tempo. Tem Saiban. Vendeu mais que Final Fight, mãe. Pera aí. Não, vendeu a mesma coisa. 3.2 milhões, mãe. Sim, mas isso aí eu já acho porque é portátil, né? Portátil vende, cara. Não tem como. É isso aí. Mas, Printer, se você pudesse mandar uma mensagem pra Capcom, você mandaria uma mensagem de amor e ódio? Ou ódio? E o que você falaria? Mensagem de amor e ódio? Eu mandaria mensagem de ódio. Você mandaria mensagem de amor ou ódio? Eu mandaria mensagem de ódio. E o que que você... Muito ódio? É, eu ia falar que uma relação, ela tem que se manter ao longo do tempo. Não adianta você chegar e falar, porra, eu tenho crédito por tudo que eu já fiz. Não adianta você começar agora a querer cobrar por cada personagem que eu tô vendo na porra da tela e eu não posso escolher. Sacou? Isso acaba qualquer relação, cara. Então, tipo, você tem que rever seus conceitos. Se quer vender DLC, faça com amor, sabe? Faz um negócio. Eu compraria todos os personagens do jogo se o jogo fosse de graça. Que nem eu faço com o League of Legends. Então, muda o modelo de negócio. Quer vender DLC? Dá o jogo de graça, porra. Olha só. Como não te cobra? Se você fosse mandar uma mensagem, amor ou ódio? Ah, cara, amor e ódio. Porque é o seguinte, eu não concordo muito com vocês que se lance DLC, não. Olha só, que estranho. Mas o problema da Capcom, eu acho que é um problema mais criativo. Tipo, Street Fighter 4, as pessoas falaram que, porra, o gráfico tava lindo e tal, não sei o quê. E que basicamente eles poderiam salvaguarda do jogo. Eu não achei o gráfico maneiro. E o resto do jogo, pra mim, é passável. Então, acho que o problema de DLC não, o problema da Capcom não é DLC, é criativo. Uhum. Ela, sim. Tipo, por exemplo, assim, tipo, esse retorno ao Street Fighter. Cara, ela voltou de joelhos pro Street Fighter porque não tinha jeito, sabe? Por exemplo, o pessoal da Square tá até agora lá batendo cabeça de orgulhinho e não quer fazer um Final Fantasy 7. Irmão, ou vão fazer, vão sair. Só que a verdade é, a gente tá filando. Você acha então que hoje em dia essas empresas que fizeram um grande sucesso outrora, ou elas inovam bonito, ou elas vivem de passado? Cara, viver de passado é sempre uma opção, porque passado vende. É, a Capcom vende passado pra caralho. Sim, vende. Passado vende muito. O problema da Capcom é que ela tá querendo, sabe, melhor de todos os mundos aí, cara, aquela merda, né? Então, eu falei, eu acho, francamente, eu reclamo do DLC em, tipo, no CD, né? Fala que é um absurdo, tá, não sei o que lá. Cara, a solução pra Capcom é muito simples, é botar o DLC, porra, baixável, e aí a única coisa que vai mudar é que você vai demorar pra ter os personagens que você comprar, entendeu? Então, eu sou mais ou menos a teoria. Se eu tiver errado, bom, aí alguém me corrige, né? A única, eu acho que é uma vantagem estar no CD. O problema é que tem muita coisa DLC, cara, sim, o tempo inteiro. E é previsível, chega um momento que chega a ser um insulto pra minha inteligência. Daigo, o que você faria? Se só lhe restasse um dia, meu amor. Meu amor. Acho que esse podcast sabe o que significa isso aqui. Elas viram essa minissérie, se não viram, não deviam ver. Boa. É, o filme do mundo é do caralho. Seria de ódio, mas mais pelo desrespeito às franquias, todo mundo gostava, até eles mesmos gostavam e começaram a largar. E também gritaria pra que tivesse mais Sengoku Basara. Sim, Sengoku Basara. A gente não falou aqui de Sengoku Basara. É, uma franquia mais nova, né? Dá pra entender. É isso aí. Se você gostou ou não gostou, se você não... Peraí. Eu mandaria uma mensagem de amor e ódio também e iria dizer para ela o seguinte, 2 pontos, enter, próxima linha, enquanto eu estou pensando o que eu ia falar. Tem que começar com querida Capcom. Não. Querida Capcom, por favor, tenha a criatividade, como o Comandante Cobra disse, de fazer jogos bons como você fez outrora, sem fazer os mesmos jogos. Por favor, crie personagens novos em mundos novos, com jogabilidades interessantes, adaptadas aos novos modelos de negócios e novas modalidades de jogos que temos hoje em dia. Não tente fazer um Resident Evil, que nem você tá fazendo, igual Gears of War. Você tá fazendo Resident Evil. Você vai fazer Resident Evil? Faz Resident Evil. Se você quer fazer um jogo tipo Gears of War, faz Gears of War com outro nome, porra. Gears of Evil. Gears of Evil. Foi demais. E se você quer me vender um jogo como DLC, eu acho que o Mesh Splinter me falou, o Mesh Splinter falou agora, fez total sentido, cara. Se você quer fazer tanto dinheiro com DLC, dá o jogo de graça, cara. Sério, se você botar um Street Fighter de graça, e vender os personagens. Você, Street Fighter com o Ryu, de graça o Ryu. Aí vem, e todos os outros personagens você vende. Cara, você ia encher o rabo de dinheiro. E vocês iam chorar muito, vocês estão viajando, moleque. Cara, eu acho que não, cara. Eu ia comprar o personagem que três personagens e pronto. Cara, galera, eu acho que essa aí não é a solução, né? Isso aí é outro, assim. Não, isso se ela quiser viver de DLC. Se ela quiser, porra, porque é que ela, a Capcom hoje em dia, a Capcom deixou de ser uma empresa que era uma das empresas mais bem faladas pra virar uma das empresas mais mal faladas, cara. Se não fosse, uma coisa, se não fosse a EA, a Capcom ia ter muito mais hater na internet. É, Nino, porra. Posso uma coisa? Eu posso mandar uma carta de hate pros culpados? Pode. O culpado é você, seu fã safado, que compra tudo sem pensar no que está fazendo. Eu quem paga somos nós. Eu não compro tudo, eu não olha a carapuça servindo, olha a carapuça servindo. Eu não compro tudo, eu não compro olha tudo. Olha lá, coitado. Não tô falando você não, Nijinho, doutor. É, mas então, é o fã safado aí que fica reclamando, tá não sei o que lá, e quando a gente olha, já tá comprando a porra do jogo, entendeu? Uhum. Então, é, se a Capcom perceber que isso não funciona, ela vai parar de fazer. Ela é uma empresa, entendeu? Ela não é uma corporação do mal, ela não é um Umbrella. Uhum. Ela quer fazer dinheiro. Se ela perceber que ela não tá fazendo dinheiro, ela vai ter que mudar. Então, você que tá reclamando de DLC, para de comprar. Ou faça como eu, compro usado. Não, chega a incomodar um pouquinho, né, cara? Quando você tá jogando o jogo, ele tá lá, o personagem na tua cara. Tipo, olha, você não pode usar... Não, isso aí tu já chega a ser safadeza, porque você apela também pras neuroses das pessoas, aquela coisa de, cara, quero ter meus ativos, quero ter todos os personagens. Daqui a pouco tem ativo, né? Ter todos os personagens. Aí, moleque. Tô falando, mas não sei aí se fodeu. Aí fodeu. E é isso aí. Se você concorda ou discorda com esse papo mamiludo que nós tivemos aqui no fim, ou com toda a nossa retrospectiva na vida da Capcom, mande seu e-mail para eugostdejogos@baixofrentesoco.com. Ou então fale conosco no Twitter, né? Não, Daigo. Qual é o Twitter do Baixo Frente Soco? É @baixofrentesoco. Exatamente. E também temos um. Uau, uma... difícil. Nós também temos, como a gente cobra, uma página no Facebook. Qual é, Mestre Splinter? É www.facebook.com/baixofrentesoco. Exatamente. E se você é feio e não sabe as regras, o nosso site é www.baixofrentesoco.com. É isso aí, anotou tudo aí, como a gente cobra? Eu já sabia. Olha só, e vai uma coisa aí que você não sabe. Nós também estamos aí no site www.fenixdown.com.br. Passe por lá e prestigie nossos colegas que estão junto conosco nessa empreitada de podcasts, videocasts e whatever. É isso aí, galera. Capcom, Capcom, Capcom. Podcast Tanguinha, @tanguinhacorp.com, www.tanguinhacorp.com, tanguinha. Beijos. É isso aí. É isso aí. Vou colocar o número de candidato dele. E com isso, desejo um grande abraço e até semana que vem. É mais processo tudo aí. Mercenários tá aí também, né? Opa, calma não, aí, meu irmão. Calma aí. O senhor vira sua boca pra lá pra falar de Mercenários, que é o melhor filme de todos os tempos. Com certeza. Mercenários 2. O 1 é uma bosta mesmo, mas o 2 é foda. E, cara, você gostou do 2, Comandante Cobra? Gostei, porra. Caraca, meu irmão, tem esperança no mundo. Filme? Porra! É, meu irmão.